Esse é o esquema, faça chuva ou faça sol. Todos os dias debatendo futebol. Esse é o estádio, você tá ligado. Aumenta o volume do seu rádio. Boa tarde, tá no ar mais um Estádio 97, o oferecimento da Ercer, construindo com valor. BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas na hora de financiar, não se esqueça. BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Engove, vai pra balada? Bom engove pra você! Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Se medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Tá no ar mais um Estádio 97! Opa! Sejam bem-vindos, boa tarde! E aí? Boa tarde! Ô, deserta! E aí, deserta? Aqui. Seu Bento, aqui, deserta? Deserta? Que deserta? Desertor aqui, ó. Ah, esse desertor? Que momento, hein? Ele abandonou o sítio. Olha, abandonei o sítio. Abandonou a esposa aos pais. É por isso que eu tava ainda meu amigo Fumagalli, agora há pouco aí. Fumagalli? O jogador? Não. O jogador lá? Não, o sargento Fumagalli da Polícia Militar tava aí agora há pouquinho. Eu fui procurando um caipira. Eu falei, mas não sabia que era você. Mas não foi eles que derrubaram os caras na Praça da Sela? Não? Não. Ali, hein? E seu Bento, segunda-feira então significa que você abandona o seu pai e sua mãe? Ainda não? Mais uma. Eu fumo Galho, meu. Não, mas o AP fica pronto, né? É verdade que a sua mãe chegou a ficar de joelhos falando, não se vá? Ficou. E você falou... O cachorro também. Os cachorros também? Cachorro. E você falou assim, fica pra próxima. É nada, tem um Tinky Wink, falou... O pai e a mãe devem estar dando graças a Deus de ter que abrir o freezer lá e não ter nenhum BOzinho. Né? Ah, tipo, meu Deus do céu. Olhar, pegar e falar, a casa não vai cair mais, vamos dormir tranquilo. Pais do Bento... Agora vamos defumar. Atenção, lá, os pais do Bento pra ele falando... O seu Bento chegou e falou, pai, mãe, vou embora, quero seguir minha vida. Meteu um dinheiro e fui. Montei um matadouro, vou encher de mulher nesse matadouro. Coisa louca! Né? Ó, os pais cantaram o General Dean e também cantaram aquela do... Não se vá. Qual a nota dessa música? 10. Aí, o pai e a mãe do musicão, seu Bento cantando aí, ó. Musicão. 10. Eu coloco essa música como uma das 10 maiores músicas da história da música popular brasileira. Trash, né? E a outra que tua mãe podia te cantar... Não, que você... Eles cantam, você e você canta. Ê, mãe... Não sou mais menino. Você já fez a sua parte, me pondo no mundo. Quer dizer, acabou aquele negócio do seu Bento chegar 4 horas da manhã e comer cheeseburger com creme de milho, espinafre, maionese, mostarda, um pouco de azeitona, cobertura de chocolate e chantilly. E uma Nutella. Acabou. Vai rebater. Ele vai continuar a comer, só que vai estar num outro ambiente. Na... O apartamento do seu Bento tem 4 geladeiras. A Larissa agora vai continuar. Não se vá! Zé, lá, veja, legal, vai. Imagina, velho, a mãe vai estar tão tranquila, velho. Ela vai poder abrir o congelador, vai ter só hambúrguer, frango congelado, aquela forminha de gelo. Mãe, vamos falar do porco. Não vai ter aquele pacote parecendo que um gato tá morto. É isso aí. Então vamos falar do porco. Vamos falar do porco. Do porto? Não, de nós. Fala de nós, então. Estamos chegando, né? Fala de nós aí, ó, seu Bento. Jesus e mais 10. Jesus e mais 10. Confirmou ainda o time. Jesus, mas possivelmente, viu, Domênico, deve ter o retorno do Arouca também para essa partida, pro clássico. Né? Então, Gabriel Jesus confirmadíssimo aí no ataque. Certo. Ainda tem aí vem quem vai jogar na zaga. O Marcelo Oliveira tá aquele mistério básico, né? Aquele mistério. Aquele mistério básico. O melhor para a equipe. Qual que é o mistério, seu Bento? Oi? Qual que é o mistério? Ação. Eu acho que vai jogar o Thiago Josué, viu? Quem? Thiago Santos. É ele ou a Frouxa. No meio campo? Eu acho. Aí quem joga? Thiago Santos, vamos lá, você que tá acompanhando lá os treinos. Thiago Josué, a Frouxa e o... Alvinho. Então, acho que o Rabinho joga. Rabinho. Porque o Zé vai jogar na esquerda no lugar do Elvídio. Do Elvídio, do Egídio? É, eu acho que vai acontecer. Na direita volta o Lucas. Eu acho que volta o Lucha na direita. Lucas, isso. Aí no ataque é o Tridente, né? Olha, o Barrio tá parecendo o Slipe Menezes, viu? Tá lento. Aí vai Dudu. Eu acho que vai Dudu. Alexandre. Eu acho que vai jogar o Alexandre. Ah, não, acho que vai o Barrio. E o Gabriel... Gabriel Jesus. O Gabriel Cristo. Tá bom. Eu acho que vai ser isso. Eu sei do Palmeiras, viu, Domênico? Casa cheia, mais de 30 mil ingressos já vendidos, aquela coisa toda. Certo. Né? E ó, marcado agora de forma definitiva o julgamento final do Dudu. Vai ser dia 10 de setembro. Dessa vez não tem adiação, né? É? É a batalha final, gol. Aí, exatamente, final fight essa aí. Final fight. Certo? Tá certo, eu espero que o Palmeiras faça um bom jogo e vença esse jogo que é de extrema importância, né? E é um clássico e pode dar uma moral bem legal pro campeonato. Certo. Vamos aguardar, é o maior clássico do mundo. Ah, não, não mesmo, não. Esse é o maior. Sim. Maior. Não adianta vocês irem com esse papinho. Devagarzinho. Isso não, é o maior. Mundo, não. É o maior, não tem pra ninguém. Não, menos nada. É menos, sempre mais. Boca e River, Real Madrid, Barcelona, claro. Bayern de Munique com Borussia. Todos esses são uma grande porcaria perto de Corinthians e Palmeiras. E ó, só dá parabéns, viu, Sombra? A melhor jogada do Valdívia no ano foi feita hoje. Parabéns, viu, Valdívia? Voltou a ser ídolo. Voltou, cara. O Valdívia hoje tuitou o seguinte. É mesmo? É um idiota que aparece mais fora de campo do que ele. Não, não, idiota não. O que o Valdívia fez, gente? Ele falou que foi... Ele ligou numa TV a cabo. TV a cabo pra comprar os jogos do Brasileirão. Aí ele falou que o Corinthians tinha comprado todos. E o Corinthians dá uma resposta à altura pra esse idiota. A resposta do Corinthians foi legal também. Calma. Assim, foi boa do Corinthians. Já que ele tá sem fazer nada sempre, pra ele pra ele fazer o fiel torcedor, pra ele ficar vendo, custa R$9,90. Ele falou que de R$9,90. Ele falou: você fica sempre de fora quando a bola rola. Faça um fiel torcedor. Temos planos a partir de R$9 por mês. Então, bem feito pra esse idiota que poderia ter ficado quieto e passado sem essa. Porque esse próprio Valdívia, desde 2008, a não ser a Copa América que ele fez aí com o Chile, que aí ele foi bem, mas desde 2008, ele tá provando que ele é um ex-jogador em atividade. Tá certo? É um jogador que aparece mais fora de campo aí com as merdas que ele faz do que dentro de campo pela bola que ele calma, mano. Fica calminho. Não fica nervoso, mano. Ficou nervoso com o Valdívia. Eu, pelo contrário. Pode falar. Ah, o Romarzinho pode falar as coisas. Aí é legal. O Romarinho não destratou o Palmeiras em nenhum momento. Ele chama Palmeiras time pequeno. É igual, mano. É igual. Até que o Marcos, quando o Corinthians perdeu do Palmeiras no Paulista, o Marcos fez o mesmo vídeo do Romarinho, foi legal pra caramba. Posso falar? Mas aí ele deu troco pro cara. Romarinho falou de novo semana passada. Posso falar um negócio? Sim. Acho mó barato isso. Eu também acho. Não vejo problema nenhum. Ele falou. Eu vou te falar. Ele tá insinuando que o campeonato tá comprado. Você acha isso legal? É brincadeira. Brincadeira, rapaz. Vou chamar você de bandido aqui e vou falar que é brincadeira. Não é? Deixa eu falar um negócio pra você. Ele ligou. Parabéns, Benga. Parabéns. É uma piadinha que tá rolando na internet. Pode falar. E a resposta do Corinthians foi na altura. Foi legal também. Fala. Qual o problema, meu? Não, eu não acho legal. A gente reclama, sabe o que eu acho engraçado? A gente vem aqui todo dia e fala assim, futebol tá chato, né? Nossa, como era legal na década de 80, as apostas, a tiração do saco. Mas é diferente. Não é, porque ela nem aí falou, deixa ele falar. Aí quando tiver um Palmeiras e Corinthians, um dia ele voltar, ele que chega dentro de campo e resolve. Não é muito diferente de tudo que a gente brinca aí em relação ao Rui Rei. Mas eu não tô falando nada. Mas você é torcedor. Ah, que beleza! Mas eu não tô criticando. O Sheik, quando tira um barato aí do Vasco, rapaz, ele que entra em campo depois resolva. Realmente não vai pra nenhum. Ele tira barato, mas depois chegou na mídia e pediu desculpa. Vocês são carentes, cinzas. O Valdívia nem no Palmeiras tá mais. A única diferença é que o torcedor. A única diferença é que o torcedor hoje pega um revólver e vai atirar no cara. A culpa agora. Um cara que pega um revólver pra matar alguém por causa de futebol, não é por causa do Valdívia, do Sheik ou de outro. É um trouxa. É um idiota. Mas olha, o que eu quero dizer aí, é outra esfera. Veja bem, né? Uma pessoa que extrapola dessa maneira, ela não pode nem ser. A gente não tem nem como. Chamado de torcedor, né? A gente não coloca no quadro assim, ah, é um torcedor que foi influenciado por isso ou por aquilo. Esse é o tipo do imbecil, gente. Que ele é o mesmo que assalta na rua, que comete outros tipos de crimes, etc. Mas ele entendeu? Não é influenciado, ele é motivado. Mas o que eu quero dizer, Sombra... Desculpa, RG, você sabe que eu acho que não é esse tipo de declaração que motiva um bobão na rua a fazer isso, sabia? Olha... Eu acho que uma pessoa que ela tem a tendência a pegar uma arma pra fazer uma bobagem... Ele é ruim de qualquer jeito. Ela já é uma pessoa de índole ruim. Mas eu também concordo com você, Sombra, mas você não precisa dar motivo, velho. Bom, o Valdívia nem tá mais no Palmeiras. Se você dissesse, olha, o Valdívia vai jogar domingo. Ah, o Romarinho vai jogar domingo. Gente do céu, olha. Bom, na minha opinião, posso dar uma Vamos levar a coisa aqui, de uma maneira mais... Eu acho mais que o jogador, por exemplo, o Sheik, quando ele faz brincadeiras aí, o Sheik eu gosto do cara, é um cara irreverente. Mas eu acho que a última que ele falou com relação ao Vasco, tá certo? É apequenando, quando você fala da instituição, eu acho que ele tem que tomar um certo cuidado. Uma coisa é pegar e falar, que, por exemplo, o repórter perguntou pra ele, falou, e aí, Sheik, viu o jogo do Vasco ontem, que fez uma referência ao jogo do Inter e Vasco, quando o Inter enfiou 6 no Vasco, lá jogando no Beira-Rio. Ele falou, pô, não vi quanto foi o jogo. Ele tava sendo irônico, isso daí é legal. Agora ele ia pequenar a instituição, falar que o Vasco não é time, pegar uma marreta, postar a foto lá pra casa. O Fábio Rabin teve aqui. O Fábio Rabin teve aqui. O Sheik chamou o Palmeiras de formiguinha e ninguém falou nada. O Fábio Rabin teve aqui. Eu critiquei, se você não tava no programa... O Fábio Rabin esteve aqui e você mesmo falou pra ele, pô... Ficou bravo com você com piada? Pô, mas o cara não. É comediante, ele não é jogador profissional. Não interessa, não interessa a pessoa. Como não interessa uma coisa, outra coisa. Você perguntou assim pra ele aqui. Diferente. Você perguntou assim pro cara aqui: nego ficar bravo com você? É. Porque aí ele respondeu e falou: pô, puta babaquice, é uma brincadeira. É uma brincadeira porque ele é comediante. Vem cá, faz a mim, vem cá. Nós brincamos aqui. Gente, por exemplo, a Dilma faz uma jogador, piada lá. Um jogador de futebol. Verdade, meu Deus. Um jogador de futebol, gente. Isso. Fazer uma piada com um rival. Qual o problema? Se o Valdívia tivesse. Se o Valdívia tivesse. O Domênico vai falar. Agora, nós vamos matar isso aí porque o programa tá começando a ficar extremamente chato. Se o Valdívia. Se o Valdívia tivesse falado, vamos matar! Aí não falou isso, mas não é isso. É rápido, meu raciocínio é rápido. Eu acho que nós aqui, nós brincamos todos os dias com relação a isso. Um comediante pode brincar, um ator pode brincar, um cara na rua pode brincar, um torcedor pode brincar. Agora, eles, jogadores que se julgam profissionais. Então não podem brincar. Desculpa, é o meu ponto de vista. Não podem. Porque um dia ele tá no Palmeiras, um dia ele tá no Corinthians. E aí tem que aguentar a coisa. Então tá errado. Torcedor é torcedor. E jogador de futebol é jogador do Corinthians. Vamos prosseguir. O único que tinha autorização pra brincar e todo mundo ria demais era o Vampeta, não é mesmo? Hipocrisia séria. Hipocrisia o caramba. Ninguém gostava. Hipocrisia o caramba. Não me coloque nisso, não. Eu acho legal pra caramba isso. Eu não acho. Não. Corinthians. Gente, tudo bem, eu não disse que são vocês. Cada um pensa do jeito que quiser. Que o Corinthians aí, ó. Eu sempre critiquei. Criticou nada. Critiquei e continuei. Criticou nada, você sempre achou engraçado. Então é o seguinte, olha, depois vocês escutem, mas a próxima vez que tiver a oportunidade de vir o Vampeta aqui, vocês chegam pra ele e falam assim, olha, você foi um puta de um babaca de fazer isso, tá bom? Aí você defende. Vocês não. Eu falo do Corinthians. Bom, vai. Usa o Corinthians. Ô, mano, situação chata, né, meu? Só pagar lá o Marcial, lá o Fragata, quem? Meu. Quem? O Fragata. É o time lá do Emerson, que é jogador da seleção. Em janeiro, o Corinthians foi lá e acertou a transferência. Comprou 50% do volante, fez o gol na semana, Emerson Marcial. Emerson Puma, você diz que jogou. Ele foi revelado lá. Revelado lá. Esse clube era dele. E até agora o Corinthians não pagou o time lá, o Fragata, né? Precisa pagar, tá tendo aí o moleque que tá jogando. Deve jogar de novo no final de semana. Fragata? É. Fragata é um time que o Emerson criou no Rio Grande do Sul lá e pra revela jogadores. Mas não é nome de time, não, hein, mano? Pelo amor de Deus. Mas é um nome. O cara deu esse nome, mas também acho feio, mas fazer o quê? Mas se existe o débito, tem que pagar sim. Tem que pagar sim. Eu não sei qual foi o acerto que o Corinthians fez aí. 1 milhão. Não, então, mas eu não sei a forma de pagamento, se talvez reembolsaria o clube em caso de venda. Eu não sei o que foi acordado entre as partes ali, mas se deve, tem que pagar. E qualquer pessoa. Nós estamos falando de Fragata. Tem um clube de Fragatas Flamengo há muito tempo. Isso aí tá devendo. O Botafogo, o Boy e Fragatas. E o Vasco também. Boa. E o Renato Augusto tá confirmado pro jogo. A dúvida é o Wendel, né? Sim. O Wendel, lateral esquerda, senão vai o Guilherme Arana. Tem uma outra dúvida ainda aí. Qual é isso que fala Felipe Guilherme Limpão? Arana, eu acho que eu vou falar Guilherme Arantes. Exatamente. Existe a dúvida aí, o Wendel ele não vai pro jogo mesmo. O Wendel aí já é desfalque, é garantido que ele não vai. Não. O Bruno Henrique também possivelmente tá com 99% de chances de não jogar e possivelmente eu acho que o Marcial deve começar o jogo novamente. O Ralf. E o outro jogador aí é o Elias, né? O Elias tá na seleção brasileira, porém ele vai estar com 3 desfalques aí. E vamos ver, né? O Renato Augusto aí, apesar de ter ficado com uma virose no último jogo do Corinthians, mas ele tá garantido pro jogo aí no domingão. E vamos pra cima, velho. O Corinthians pode abrir 10 pontos de vantagem pro segundo colocado. 10 pontos. Mas não vai abrir, não. E quero ver o seu Atlético Mineiro, que não vai conseguir vencer o Vasco. Qual a desculpinha que eles vão dar no domingo? Vai ganhar do Vasco, vai ganhar Não quem? Sei, então. E ultimamente, o que tem dado de desculpa ali não é brincadeira, não, viu? Agora saiu uma matéria hoje, no Globo.com, do assistente do jogo do Corinthians e Fluminense, que falou que ele prejudicou a competição. Ele falou Folha. É. Ah, que beleza. Ele diz assim, agora ó, já foi, o jogo estava 1-0. É. Que absurdo. E se o gol tivesse sido dado, poderia ser muito diferente. Foi com certeza uma coisa que influenciou no placar. Lamento pelos profissionais e prejudiquei pelos jogadores, pela diretoria. Eu me sinto culpado. Fábio Pereira, que foi assistente. Parabéns. Pai, mas legal, então, o ser humano tem o direito de errar e assumir o erro. Sim. Tem outros aí que cagam por aí, pra falar português, claro. Que mas coisa é verdade. E se esquivam. E continuam falando, não fiz. Mas o cara foi lá e falou, errei. Então errei, não discute mais se foi erro, não. Ele se for o meu, assumiu, foi erro. Mas peraí, quem tá discutindo erro? Não. Você precisa usar um cotonete. Porque eu falei que eu, se fosse o árbitro, você teria dado gol. Você não deixou. Tá muito bravo, hein? Não, pelo contrário, vocês não precisam deturpar o que é dito aqui. Você ontem falou. Segue o jogo. Ontem passou, já virou dia. Continuando as manchetes do Estádio 97 da Energia 97 FM, Narigudo! É um sucesso, Fricol. É um baita sucesso. É um sucesso, Fricol. É um baita de um sucesso. O Fricol, pra quem não conhece, é um produto que nos Estados Unidos e no Canadá está fazendo um sucesso simplesmente incrível. Incrível, Sombra. O que é o Fricol? O Fricol é o primeiro bloqueador de odores sanitários. Porque não é aquela coisa, porque tem uns negócios aí que às vezes as pessoas vão no banheiro, faz lá o number two, o número dois, depois, pô, espreme, mistura tudo, quando fica pior do que o, né? Fica pior do que era da balança. Meu Deus! O Fricol não, o Fricol é um produto que veio dos Estados Unidos, que é o seguinte, é um sprayzinho pequeno, a mulher pode levar na bolsa, o homem pode levar na mochila, até no bolso, é pequeno, e você faz o quê? Você, antes de ir fazer o seu número dois no banheiro, você pega ele, e dá 5 borrifadas. Tem gente que faz o 2, o 3 e o 4. Pô, tem. Aí você pega, dá 5 borrifadas ali em direção ao vaso sanitário, ali na água do vaso sanitário, e dá 5 borrifadas. E aí você vai, pega teu smartphone, pega teu livro, teu jornal, pega o que você quiser pra ficar 1 hora e meia jogando videogame, faz o que você tem que fazer. Jogar é legal. Meu amigo, quando acaba, não fica cheiro no banheiro. É verdade. Então, às vezes, pô, você vai na casa da tua namorada, deu aquele negócio, você precisa ir no banheiro, rapaz, depois você fica 2 horas lá, com fósforo, essas coisas, gente, isso aí não dá. É impressionante. E eu vou te falar, funciona mesmo, é bacana mesmo, não é à toa que nos Estados Unidos e no Canadá já é um sucesso incrível. O Fricol você encontra em todas as redes de drogarias e farmácias do Brasil. Chega lá e fala, amigo, eu quero o meu Fricol. E aí, meu, você vai pro teu trabalho, leva ele. Você vai na casa da tua namorada, leva ele. É sempre bom ter isso por perto, porque realmente funciona. E o melhor, o cheiro do Fricol é uma delícia. É um negócio meio mentolado de limão. É uma delícia. É limão? Eu acho que tem um pouco de limão. Parece e realmente cidreira. Funciona. É impressionante. Parece cidreira, cara. O Fricol começou a anunciar com a gente essa semana aqui a quantidade de e-mails que estão chegando na rádio todo dia. Funciona, cara. Chegando todo dia aqui. É impressionante. E funciona, porque quando eles me procuraram, antes a gente tem a preocupação... Eu fui fazer um number two antes. De anunciar um produto que realmente funciona. Tem credibilidade. E o Fricol é muito legal. Vá lá na farmácia, nas drogarias e compre. Fricol! Sombra! É isso aí, esse é o Estádio 97 da Energia 97, também no oferecimento de Eliar. Muito além da partida, é ser construindo com valor. Engove, vai pra balada? Bom, engove pra você! Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue, hein? Estádio 97 da Energia 97, trazendo ainda as manchetes. Ai, seu Bento, amanhã, meu Deus do céu, seu Bento. Olha, pedreira, né? Pedreira é assim. Estamos sem senhor Alexandre. Que pedreira? É. Ah, eu... Jogo bom. É, São Paulo Internacional. São Paulo Inter. Pedreira da hora, hein, São Paulo já com problema de elenco. Tá. Agora que tem 9 titulares. Tem 9 titulares, é isso aí. Quer dizer que o favorito é o Inter. Mas foi apresentado o Leandro, atacante, né? Resolveu a situação, foi apresentado. Neymar do Nordeste? É. Que Leandro? É Rogério, você tá louco, meu. Rogério. Por que eu tirei Leandro aqui? Deixa eu pensar. Você tá andando muito comigo, hein, meu. Então, o Rogério foi. Olha, tem um trio saindo da noite que é o Calção, o seu Bento e o Tobias. E o Tobias, é verdade. Tobias que dirige a carroça. Tobias é o mais equilibrado. E o Tobias é o único que você chega. Quem dirige é o Tobias? É. Quem volta pra casa dirigindo o Tobias? É verdade. Tem que voltar antes das 5. É, tem que voltar antes das 5, senão a carroça vira pedra. Tá, como assim? A carroça do Tobias vira pedra antes das 5? É, tem uma fada aqui. Antes de sair. Igual a da abóbora? Exatamente. É, a carroça vira pedra. E aí, se vira pedra, como que faz? A gente que sai... Olha, não pergunta. Depois já é clã. Não pergunta. É, vamos lá, seu Bento. Não, isso aí, tranquilo. É, vamos lá. Seu Bento tira de letra. Se vira pedra, seu Bento. Nós chuta a pedra. Seu Bento transforma em orégano. Não, eu quando eu pego o DeLorean, eu volto lá pra idade da pedra. Você volta, você pega o quê? O DeLorean. É, o DeLorean. Eu vou tomar pra idade da pedra, é a melhor idade. Quem é mais louco, você ou o Dr. Brown? Ah, o Brown, velho, eu não pentei o cabelo. Mas fala aí do tricolor, sabe? É, meu, São Paulo amanhã, olha, se o Rogério jogar, são 4 titulares, né? Se bem que o Renan Ribeiro vem jogando bem. Mas os outros titulares que sobraram são, atenção, o Bruno, lateral direito. Tá, é dúvida também. Virou a dúvida? Virou dúvida. Sentiu no treinamento, aí virou dúvida. Não vai ter 11, não vai ter 11. O Ganso e o Michel Bastos. Os outros todos, Thiago Mendes, Wesley, Pato. E o Pato? Suspenso, tomou o terceiro, cara. Porra, ele conseguiu tomar o cartão amarelo? Mas o Pato não... Inteiro, né, se você falasse do Luiz Fabiano... Vez fora de suspenso. Se você falasse do Luiz Fabiano, tudo bem, mas o Pato não é um cara que toda hora toma cartão. Porra, em quantas rodadas é a primeira vez que o cara tá suspenso? Não sei se é a primeira, mas não é o cara... Ah, eu não lembro aqui. Não, quem falou de primeira foi o Fabiano, eu não sei se é a primeira. Mas não é um cara que eu lembro, assim, que você falar toda hora toma cartão. Mas foi um cartão injusto, na opinião de hoje? Não, eu não tive oportunidade de acompanhar o lance, eu não sei. Não sei, cara. Mas aí, bicho. Porra, aí deve jogar o Bruno. Esse menino Lianco pode ter futuro aí como Lianco. Zagueiro. Lianco! É. Lianco! Não, parece. Mas brinca... Martini Lianco. Não. Ele improvisou o Reinaldo na zaga, sabe isso? Porque, meu. É. O Rodrigo Caio tá na seleção. O Lucão tá machucado. O zagueiro da Série D tá machucado. Rapaz. É, improvisou. Tem hoje lá? Já passamos por isso. Difícil, hein? Já passamos por isso. Ó, eu não tô de sacanagem. Se amanhã o São Paulo empatar, não é pra sair triste do Morumbi, não. Lamba as unhas. E se perder, é compreensível. O Internacional, que fez uma Libertadores aí, que chegou até na semifinal, depois teve um problemão, mas vem animado, meteu 6 no Vasco. Ah, tudo bem, é o Vasco, mas meteu 6 no Vasco. Né? E tem os seus bons jogadores. Então, se o São Paulo sair com um empate, não é de todo mal. Mas empatou com eles aqui, Sombra, teve um problema, né? Hã? O Palmeiras era pra ganhar aquele jogo do Inter, mas foi difícil, viu? Não foi um jogo fácil. Acabou empatando num gol meio estranho do Inter. O Inter é um time bom, se eles se encontrar... Mas foi um empate. Ele oscila, o campeonato do Inter é super irregular, cara, mas é que o... Pô, mas agora cresceu, né? Os caras vêm, sei lá, se não vem completo, talvez um, dois de salto. São Paulo todo... Agora... Hoje o Aidar teve lá, o presidente teve lá no centro de treinamento, dando lá a coletiva, dizendo aí da nova gestão. E o que vem é que tinha um plano aí que tinha sido idealizado pelo CEO aí de São Paulo, onde o qual a ideia era onde o presidente virava uma rainha da Inglaterra e tinha um conselho que comandava. Esse plano ele já não topou. Ele tá com uma outra ideia. Dizem, vai implementar a profissionalização. Ufa! Salvei no meio, hein? Com certeza, não seria reprovado. Parabéns. Profissionais em todas as áreas. E vai ter aí um fundo aí que vão tentar captar dinheiro e etc e tal. Eu não li ainda muito profundo aí a respeito do profundamente a respeito da coletiva dele, né? Mas espero que seja algo não só bem intencionado como funcional. Espero. Agora eu tenho uma sugestão. Já, por exemplo, o São Paulo só tem um zagueiro pra amanhã, tá certo? Certo. O Renan Ribeiro está indo bem como goleiro? Tá, Juninho. Então, improvisa Rogério na zaga, ao lado do outro. Olha, eu vou te falar. Algumas vezes que a gente viu o Rogério brincando na linha... Leva jeito. Não, sério mesmo. Cara. Melhor que o Reinaldo. Às vezes, quando ele pegava na bola, você vai ver... É melhor que muito jogador que você já viu. Melhor do que improvisar Reinaldo, põe Rogério de zagueiro. Mas não dá mais. Eu acho que ele vai entrar com uma camisa comemorativa de 25 anos, né? Todos os jogadores vão entrar com uma camisa. É verdade. 25 anos do Rogério. É verdade. Muito bem, continuando com as manchetes do Estádio 97. Oferecimento de HDI Seguros, é debate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vamos falar dos. Ih, teve vitória dos homens, estão chegando, hein? Fala aí do Tubarão 5, aí, sabendo? RG, antes de. Desculpa. Apito amigo do Santos. Passou despercebido ontem, aqui. Como assim? Roubado? Passou... Apito amigo. Passou foi roubado? Não, não. Está tendo uns pênaltis inventados. Isso. Mas olha, passou percebido aqui. Tem mais um pênalti. A orientação na sexta-feira, frio, chuva. Qual a orientação na sexta-feira, RG? Hoje? Soletrifio, feriado. Com esse tempinho, feriado à vista? É. Ah, é dedo na cuíca e deixa roncar. Ah. Boa, RG. Boa, RG. Tem jeito. Vamos falar do peixe agora. Mas você pode traduzir isso, por favor? Não. É melhor não, Sombra. É que nem dedo o lance na cuíca aqui e deixa roncar? Não, não. Você sabe que pra cuíca roncar, você precisa meter um pano molhado dentro. Não, Portugal. Não conhece a cuíca, Portugal. Tem que manipular a cuíca. Tá bom, Portugal. Não faz pergunta. Não, Tubarão faz. Mas eu fiz pra você. Mas você faz pergunta. Não, mas é um instrumento, é sério. Não adianta. Você sabe que tem as interferências. Deixa rolar, deixa rolar. É um sinal de satélite, seu animal. Deixa rolar. Mais uma vitória. Chapei ontem. Deixa rolar. Olha. Parabéns. Ricardo Oliveira era pra estar com 20 gols já. Primeiro fazer só uma menção aí, um pedido pra juizada. Não inventem mais pênaltis pro Santos, porque o Ricardo Oliveira não vai fazer. Então, não adianta vocês ficarem inventando. Para, chega, não precisa. O goleiro foi bem, ó. Não precisa. Não foi só erro dele, não. Deixa o cara jogar lá, fazer os golzinhos dele que tá tranquilo. Mas é um absurdo mesmo, né? São uns pênaltis que, porra, gente, não dá nem pra falar. Velho, como você explica isso, meu? O cara é artilheiro do campeonato. Não, o cara é artilheiro do campeonato. Eu tenho um clube aí com uma tese que jogador acima de 30 não deve ser contratado, cara. É, você vê. E como corre, hein? E o cara corre, vai lá, em cobrança de escanteio a ele que tá lá ajudando. Vem buscar bola. E não se machuca, né, gente? Vem buscar bola quando precisa. Ganha corrida de moleque aí de 19, 20 anos. Quer dizer, o cara. Meu, o cara tá voando, velho. Bom, embora aqui a gente, todos nós aqui no programa, né? Quando o Ricardo Oliveira tava por aí, não houve quem aqui no programa não falasse assim: ih, rapaz, tava na Arábia, será que ele ainda vira? Não vira? Ninguém sabia como estava o futebol. Principalmente lá. Atleta que tá na Arábia, né? Esses são os que mais complicam. E o homem tá bem demais, hein? Não, e a maneira como chegou e se propor a falar, pô, eu jogo, entre aspas, de graça, e aí depois a gente vê como é que fica. E renovou depois com muito assédio. Esse é que é o problema. De graça dele era 80 mil, mas né? Ele renovou com muito assédio de outros clubes, ele renovou com o Santos. Palmeiras queria. Calou a boca dos porcos. Mas aí depois. Pagou! Mas depois. Desculpa, eu não acredito em bonzinhos no futebol. Não existe, é a mesma coisa agora você começar a elogiar o Santos pela campanha que tá fazendo. É a mesma coisa. Você tem que acreditar no potencial lá atrás. Você vai ganhar aposta? Qual? Do Shadow? Do Sombra? Que o Santos termina no G4? O Shadow... Esquece isso aí. Olha, Portuga, eu esquece. Eu perguntei pra ele. O Portuga tem umas crenças que, olha, você tem brincadeira. Você, porra. Aí o cara reclama de azar na vida, não sei o que lá, para. Deixa. Estamos chegando nos porcos, né? Saímos... Olha a situação... Você vai perder. Olha a situação que engraçada. Nós saímos de décimo... Do Flamengo chegar na frente. Nós saímos de 18º. Saímos de 18º. Veja que situação. Ah, que beleza. Dependendo da rodada esse final de semana, a gente pode meter pra trás. São Paulo, Fluminense e Palmeiras. Quantos pontos tem o Santos? Nós estamos com 33 pontos. Tá com 33? Ah, então, tá com 35. Então, faz o quê? Qual que é a posição? Qual que é a posição aí? Oitavo, né? Passa aí, vai. Vai lá, Ju. Primeiro, Corinthians, 49. Tá sobrando, campeão já. Tem um asterisco. Atlético campeão. Mineiro, 42. Grêmio, 41. Atlético Paranaense, 36. Tricolor, 35, São Paulo. Palmeiras, 34. Porcada com medo. Fluminense, 33. Santos, 33. O que diferencia Fluminense e Santos? Saldo. É, vitória, né? O Fluminense tem... E abaixo do Santos, quem tá? Aí vem o Flamengo encostado com 32. 32. E o Sport com 32. Que é o jogo do Santos. E o Santos joga com? Sport. Ah, vamos ganhar. Lá em Sport. E o Sport é 8 jogos sem ganhar. Mas o RG. É hoje. Sabe agora aquela bolinha vermelha que não dá faz 8 rodadas? Agora cai. Mas o RG. Eu vou na loteria. Agora faz o quê? O Santos, ele tá com uma possibilidade de chegar próximo do G4 no Campeonato Brasileiro. E o Santos, ele tá vivo na Copa do Brasil. Prioriza um torneio. Tenta mesclar o time aí pra jogar os dois. Eu vou continuar defendendo a minha tese, mano. Campeonato, você tem que entrar pra ganhar 2. Porque se você for priorizar a Copa do Brasil, você corre o risco de, porra, tomar uma fubecada na Copa do Brasil. Não, mas eu também acho. E aí depois... Igual o Inter, na Libertadores. Então eu acho o seguinte... Mas você pouparia jogadores aí pra esse jogo contra o Sport? Não. Só naquele lance se não tá realmente legal. Se tá legal, vai jogar. O Giovani machucou, é isso? De 2 a 3 semanas. Sentiu o problema muscular, né? Porra, que golaço, hein? Você viu? Gênio Vânio. Que golaço, sentiu, cara. Que golaço. Mas sentiu o problema? Sentiu muscular. Problema muscular. Com frio assim? 2 meses. Vai ter o Neto Berola lá. Vai ficar de duas a três semanas fora. Compra músculo novo que esse já era. Não adianta secar. A perna do cara ficou parecendo um graveto. Ele fez o gol, mas ficou puto. Tanto é que ele nem comemorou, porque a torcida tava pegando o pé. Ele tinha perdido o... Perdido não, ele deu uma mancada antes, né? Numa jogada anterior. Né? Ele perdeu um gol, errou um passe, e a torcida começou a pegar o pé dele. Igual... Ele fez o gol e não comemorou. Ele tava jogando bem. Foi igual o Ricardo Oliveira no jogo passado. Que absurdo, né? É nítido o desgaste do Giovani com o torcedor? É uma idiotice o torcedor, né? Que vai vaiar o gênio Vânio, né, Gê? Não entra na dele, não. Não? Então, você tem que falar pra ele que é nítido, farol alto na bundinha deles. Não, a bundinha do porco, ó. Não, o porco tá tremendo, né? Ó, Ricardo Oliveira calou a boca dos porcos. Agora o Palmeiras perde pro Corinthians. Esse trouxa. Perde pro Corinthians. Fala do Corinthians. A gente ganha do Sport. Meu, a minha rivalidade não é com você. Nenhuma rivalidade com o Santos. Pergunta, Zedão. Esse trouxa aí falando bobagem. Eu acho que é. Fala do São Paulo, fala do outro trouxa. Fala do teu time, eu sou trouxa. Fala o cacete. Só fala do Palmeiras. Vai pro inferno você, ô trouxa. Sport Santos. Pessoal. Sport Santos joga amanhã ou domingo? Domingo na Ilha. Domingo que horas? 6:30. É o jogo do Sport TV. É o último jogo? É. É o último jogo? 18:30. Então, a sorte sua é que tem clássico Palmeiras e Corinthians, hein? São Paulo e Inter. Se o São Paulo ganha e aí tivesse o jogo aí do São Paulo, se o Corinthians e o Palmeiras jogassem também e ambos ganhassem, o Santos, você sabe que não ia ganhar, né? Porque não ia repetir duas rodadas com quatro... A semana passada aconteceu isso. Mas não teria como repetir. Mas agora. O Raio cai duas vezes no mesmo lugar. Na Vila repete. Vai por mim que repete. Mas, velho, o Sport não ganha um jogo há quantas rodadas? 8. E já tá bem longe, vocês falam que ia ser campeão, essa porcaria. RG, olha, a gente apostou uma caixa de cerveja e você vai me dar uma caixa de refrigerante. Não vai. E dá na mesma, porque o refrigerante tá tão caro quanto a cerveja. Sim. É a verdade. Então, apostando com você que o Sport ganha domingo, e não é porque eu vou torcer pelo Sport, que o Sport também tá ali babando na bunda do Tricolor. Eita, o Sport é o décimo agora, o Sport não briga por mais nada. Mas também tá ali. 31 pontos, mano. Mas tá ali. Se ganhar, tá no rolo. Meia caixinha de cerveja, velho? Não. Meia? Não. Aposta, RG, vai. Tá medrosa? Não era nada. Medrosa. Não era nada o Santos perder pro Sport. Já entregou. Sabe que vai perder. Não. A minha aposta com você é outra. Não, mas não vou anular aquela. Mas uma segunda. Não altera nada. O que eu posso fazer com você, se você tá 12, tão... Então. O que eu posso fazer com você, se você tá tão afim de apostar, é dobrar ou triplicar a aposta. Nossa. Que o meu time chega na frente do seu. Olha, que menina corajosa. Chamou. Ó, eu posso dar uma sugestão? RG, aposta uma manjada, você e o Sobra. Uma manjada. Não, quem vem com essa porra de manjada. Não. Porra de manjada. Não, velho, mas é que tá. Mas o São Paulo. Você não vai secar meu time esse final de semana, não adianta. O quê? Vai o Sport vai ganhar, cara. Tá bom. Olha, o Sport. Então vamos lá. O Sport ganhando. O Internacional ganhando, pra mim, tá legal, velho. Não, tudo bem, eu entendo, mas não é isso. Não é porque eu vou torcer pelo Sport, não é isso. Não. É que o Sport não ganha 8 jogos. Mas a bolinha vai cair pros caras. Tem time, bicho, que pode ficar sem ganhar 8, 9, 10. Pode, é verdade. O Vasco tá sem ganhar. Toda vez você fala do Vasco. Eu sei, mas você não dá pra comparar o Vasco e o Sport. Por que não? Na Copa do Brasil o Vasco não tá ganhando? Não dá. Isso é incomparável. Não sei. Competição de pontos corridos é uma coisa, Copa é outra coisa. Futebol, você não vai secar meu time, não. Pode rezar, se eu não perder do Inter, isso sim. É, velho, mas não tô falando o meu, eu sei que tá capengando, não é isso. Ah, sim, o meu tá capengando. Essas pessoas que não gostam de ver os números. Sim. Brincadeira. Tá bom. Estádio 97 da Energia 97, tem oferecimento da BV Financeira. Vamos falar da BV, Benjamin. Vamos falar da BV Financeira. Sim. Número, porra. Olha só, amigão. Pensando aí em comprar ou trocar seu carro, sua moto, seu caminhão? Acesse www.meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis. Através do site é possível comparar preços, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando. E o melhor, tudo isso sem precisar sair de casa. E para financiar sua compra, você já sabe, conte com as condições especiais da BV. É só ligar. 3.003-7888, 3.003-7888, porque com a BV você sempre pode mais. BV, bons negócios pra você, Zombinha. Perfeitamente, esse perfeitamente, Estádio 97. Silvio. É, isso aí. Ó, tá ligado, né, na promoção do avião do Estádio 97, né? Então baixa a cabeça que ele tá passando, ó. Sim. Ó. É, olha aí. Passando o avião do Estádio 97. Quer saber o regulamento? Vai lá no nosso site 97fm.com.br, tá bom? Clique na página de promoções e saiba tudo, tudo, tudo. Estádio 97 da Energia 97, agora vai o momento sem parar. Três ouvintes na sequência. Vai sair e curtir um barzinho com os amigos? Use o aplicativo Sem Parar Táxi. Alô? Caiu, velho. Ué? É o Vasco. Era o Vasco ligando, caiu. Porra, que coisa, foi? Que situação, que do situação do Vasco. Caraca. Oh. Alô? Alô? Quem fala? Pô, a gente tinha um ouvinte antigo chamado Vasco, lembra? Marco. Marco do quê? Marco Antônio de Lima. E quantos anos? 42. 42, RG4.2. Hoje. Lima? É Lima. Ah. E aí? Tomara que não seja laranja, né, velho? Sensacional. Pensa, você se caiu olhando um pro outro, não sabe o que tá acontecendo. Pensa, salvou a hora. Esses tontos, tudo uns tontos. E qual que é o bairro? Aqui é Vila Hipelândia. Vila Hipelândia. Olha, vou dizer um negócio pra você. Vai falar em Disneylândia, Hortolândia, Batatolândia. Outro dia, mas... Meu, acho que outro dia eu vi um lugar chamado Descansolândia. Não, cara. Peraí, em Brasília, velho. Mas esse do ouvinte... Não, é Robolândia. Esse do ouvinte eu conheço bem, é Suzano. Opa. É isso aí, Suzano. Opa, né? Opa. Aí eu tenho história, mano. Hipelândia. E eu posso falar, lugar legal pra caramba. Não sei hoje como é que tá, antigamente era bacana. Aqui é um lugar que só tem japonês e roça. Ah, os japoneses aí tem muita horta, e aí, não é? E aí tem um negócio, é tem um lugar que é muito louco, a Estrada das Varinhas. Grande Aristotle. Ai, que gostoso, onde é que é? Varinha. Ah, não. Você sabe o que fica? Você gosta de varinha ou varona? Ah, a Estrada dos Varões. Estrada dos Varões? É verdade, é bem apertadinha. É, mas o nosso amigo de Hipelândia, sabe aí perto na área, você sabe que Mauá fica aí perto, né? Mauá fica aqui perto. Aí perto em Mauá... Tem um complexo de castelos onde vai acontecer a festa do Energia na Veia, cara. Uhum. Rapaz, essa festa da Veia no castelo... A gente fala no castelo, mas são três castelos, né? Várias pistas. Vai ser uma coisa monumental. Eu não sei, o Dodô, que participa de todas as festas, acho que pode dizer. Acho que é a festa temática mais legal que a gente já criou. Ah, não? Acho que é uma das mais legais, sim. Eu nunca vi nada igual, assim. Tem muita gente que pergunta se a gente tá fazendo uma cenografia de castelo. Não, são castelos. Ele mesmo é um castelo, é esse que é o problema. Não, são três. Então, pior que é, né? Não é que são nós estamos castelos, tentando, sabe, montar alguma coisa. Não, existe. Existe, já é um castelo. É. E quem quiser saber da festa, entra lá, festaenergianaveia.com.br, viu? Vai ter o show do metrô, da banda metrô, que tá voltando. Legal pra caramba. Vai ser muito bacana. Muito legal. Show de bola. Complementando o questionário... Tamo lá, e o time, brother? Aqui é Corinthians. Ah, Coringão, mano, Coringão. Ô, amigão, volta pro castelo. Ô, amigão. Pode falar. Tô pensando em comprar uma boia, cara. Pra quê, Castito? Pra me afogar no choro do Zante aqui, velho. Tá um chororô esse campeonato brasileiro, cara. Meu Deus do céu. É muito chororô, tá, hein? Pelo amor de Deus. Porra, tá enchendo o saco, hein, velho. Estão apagando aí, estão apagando. Ó, estão tentando apagar, pelo menos. Estão apagando. Não é que estão tentando apagar. Já estão apagando e estão tentando colocar um asterisco no campeonato do Corinthians, o que é ridículo. O Corinthians está fazendo uma excelente campanha, independentemente dos erros de arbitragem que estão acontecendo. Ontem aconteceu um erro absurdo, mais um pênalti aí escabroso que deram para o Santos. O cara soprou o Ricardo Oliveira. Como o Santos aí não está disputando lá em cima ainda, ninguém fala nada. Passam batido, todo mundo, ah, então, esse pênalti não foi. Não dão a ênfase que estão dando aí para os erros da arbitragem quando esses erros favorecem o Corinthians. Tem uma conspiração contra o Corinthians aí, não tem não, amigo? Contra? Para, mano, para, tem. Para, você começou, já não dá. Você reclama de quem não? Você reclama também de conspiração no transporte. Você quer ver uma coisa? Não, não. Não. Ladrão, outro aqui, erro. É. Saiu a tabela. Basta você ouvir o áudio do Grondona. Conspiração. Já que você tá falando em conspiração, vamos lá. Saiu hoje a tabela, o restante da tabela, até a 31ª rodada do brasileiro agora. É... engraçado e curioso que o Corinthians não joga nenhuma vez às 11 horas da manhã. Mas sabe, aí você fala isso? Pra mim, não. Interesse gostaria de saber. É, gostaria... não. Interesse televisivo. Mas agora que é. A Globo falou. A transmissão dos jogos às 11 da manhã não vai parar agora em setembro? Não, o Corinthians ele vai jogar. É, até a 30ª. O Corinthians que vai encerrar, né? O Corinthians ele joga contra, se não me engano, acho que é o Joinville. Joinville, é. Até a 30ª. No verão não vai ter jogos do Corinthians lá. Então eu te explico, Domênico. É que a Globo ela utiliza Corinthians e Flamengo. Tanto é que o Flamengo acho que até agora só jogou uma vez. Não, mas jogou uma vez. Não. Jogou às 11 da manhã. O Corinthians também vai jogar contra o Joinville. Curioso, o Palmeiras jogou 3 vezes. O Corinthians ele tá sendo utilizado, Corinthians e Flamengo. O Flamengo jogou às 11 da manhã com o Palmeiras. Porque pro povo, ele vai ser às 4 da tarde. O jogo era 4, por causa do protesto aqui. Mas foi mudado, não importa se era e mudou, gente. O que eu quero dizer mas o jogo era às 4 da tarde. Mas não importa, mas foi para as 11. Mas, então, Domênico, calma, então, mas, vou te explicar o porquê. Deixa só, calma, você já responde. É, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é legal pro público, RG. Pro cara ir assistir o jogo, legal, ele vai lá às 11, acaba uma, depois vai almoçar, fica com a tarde inteira com a família. Pro torcedor é legal. Pro jogador, ele muda todo um contexto da coisa. É, então, você tem que mudar a alimentação, tem que acordar mais cedo. É uma série de fatores. Quando você e pode influenciar um evento, sim, o jogo de futebol. Quando você compra um evento, vou falar o que acontece. Não vou falar o que eu acho que deveria acontecer. Primeiro eu vou falar o que acontece. Quando você compra um evento, por exemplo, o Sombra. Ele é coordenador da rádio. Ele contrata um artista. Ele vai falar, o show vai ser aqui na casa tal, bababá, bababá. Ele estipula a hora, quem estipula é o dono do evento. Não é o artista. Não, nem sempre. Não, nem sempre. Peraí, você me citou e o negócio é um exemplo errado. Tem artista que fala, não, nesse horário eu não toco. Bom, mas aí o artista ele tem autonomia pra isso, tá? Claro. O artista ele tem autonomia pra isso. Os clubes, se não tivessem rabo preso, deveriam ter essa autonomia também. Não tem, tá certo? Não tem. Pelo fato de não ter, quem compra o evento, no caso aí a Rede Globo, ela estipula os horários. 10 da noite eu acho um absurdo acontecer jogos. Eu acho muito mais legal naquela época que os jogos aconteciam às 8h30 aqui no Pacaembu, depois passou para as 9h30, depois para as 9h45 e agora já está 10 da noite. Daqui a pouco vamos colocar o jogo aí às 10h30 e às 11h. Então, querendo ou não, a Globo, pelo fato de ter comprado o Campeonato Brasileiro, ela estipula os horários que os clubes devem jogar. Você concorda com isso? Não concordo. Acho que os clubes deveriam bater de frente. Porém, que clube que vai bater de frente com a emissora que detém os direitos de transmissão? Sendo assim, a Globo entende que é interessante, para a audiência dela, colocar Corinthians e Flamengo para jogar nos horários nobres do futebol. Quais são esses horários nobres do futebol? Quarta, 10 da noite e domingo, 4 da tarde. Mas, desculpa, você não pode só falar assim, eu não vou me estender muito nisso, porque eu falo bem baseado em números, né? Não coloca só como Corinthians e Flamengo. O São Paulo tem quase o mesmo número de jogos transmitidos e o São Paulo também só teve um jogo às 11 da manhã, assim como o Corinthians também só terá um jogo às 11 da manhã. E também não acho correto uns terem mais que os outros. Tem que ser tudo igual, Sombra. Então, tem que ser tudo igual. Mas é que interessa que a televisão, sabe? Mas eles que o Corinthians é queridinho da Globo, não é qualquer queridinho, coisa. É o que dá audiência. Não, não dá audiência. Do Palmeiras ontem juntando aí as vezes. Foi uma das maiores audiências que teve, isso é provado por lei. É isso provado mas por não lei. Pega, não pega provado. O pico. Não pega o pico. É que vocês, quando vocês vão falar não, de é isso, não, não é vocês isso. Vocês têm que se basear na média, não no pico. É audiência. Segue o jogo, sem fato. Marco. Esse debate não vai terminar tão cedo, por experiência própria. Me diz uma coisa, em relação a esse negócio de jogo às 11 da manhã, mesmo que seja muito bom para o público, você e talvez não muito bom para o jogador, porque o jogador termina lá jogando lá pelo meio-dia, infelizmente a natureza hoje não proporciona mais o frio no inverno, apesar que hoje está frio, né? Hoje tá frio. Mas o frio no inverno, cara, a coisa não flui, né? Não tá indo mais, né? Tá o tempo cada vez mais estranho. Mas você é a favor, cara, da permanência, mesmo que os jogadores sofram um pouco mais? Eu acho que o horário ficou legal, esse horário das 11 horas. Eu sou a favor, sim. mesmo que para o jogador ele possa sentir um pouco mais, mas eu acho que nesse meio de ano, assim, de julho, vai estipular um tempo de 3 meses, julho, agosto, setembro, que o tempo está mais ou menos, né? Eu acho que poderia, né, esse horário, assim, acho que não influencia muito para o jogador. Ô, amigão, o jogador está acostumado a treinar esse horário, ele está acostumado a correr, o cara é um atleta. Ai, porque eu vou ter que acordar cedo e vou ter que comer. Vai pro inferno. O time que joga sábado também às 9 da noite, ele vai ter que mudar a refeição dele, vai ter que mudar o hábito alimentar dele. Agora fala, ai, porque tava calor. O Corinthians foi jogar 4 da tarde no último jogo, teve que parar pra fazer a reidratação. Então tem que parar com essa frescura, velho. Porque isso aí acontece. Jogador de futebol, o cara é um atleta, ele tem que estar apto a correr em qualquer horário. Ele tá apto, só que o psicológico pesa. Muito dinheiro, eu acho, também, né? É lógico. Cara, reclamar de jogar 11 horas da manhã, né? E outra, amigão, o negócio é o seguinte, já diria o velho sábio, o artista vai onde o povo está. O torcedor já provou que gosta desse horário de domingo às 11 da manhã, e o jogador tem que atuar ali. Se tiver calor, beleza, faz uma pausa e faz uma reidratação. Ponto, acabou. Mas, o Campeonato Paulista acontece isso, o Campeonato Carioca acontece isso. A Copa do Mundo nos Estados Unidos, se eu não me engano, foi disputada no verão. É verão, né? Porque era no meio do ano. Foi. E é verão nos Estados Unidos. É quente lá, hein? E tinha jogos ao meio-dia. Não é de 40 graus na cabeça do neguinho lá. Então, e fizeram jogo. Não, fizeram, mas assim, na época foi muito criticado, cara. Não sei se é legal, não, hein? Eu sou totalmente contra jogo às 11 da manhã. Eu acho horário legal pra caramba, meu. Eu também não gosto. Mas você não gosta por quê? Porque é ruim pro jogador ou porque você não acha legal ir? Eu não acho legal ir às 11 e também não acho legal... Ah, mas é uma coisa pessoal sua. Não, uma tem um lado pessoal. Ah, a minha também. É um gosto meu. Eu não gosto. E a outra é que eu também não acho legal pro jogador, não. Eu acho que o jogador, o corpo dele, o organismo dele tá acostumado a uma coisa e você julgar não. Você jogar e mudar isso de repente, muda tudo, eu não gosto, não. E muitos jogadores, muitos, também não reclamam. Mas sábado à noite não é horário atípico também? Ele não está acostumado, ele joga. Não, sábado à noite é diferente. Sábado à noite você não muda o teu cotidiano em nada. Nada. Na sexta-feira o cara vai dormir no mesmo horário que ele vai sempre. E as refeições pré o jogo, eles continuam a mesma coisa. É diferente. E o cara não treina de manhã, ele treina de manhã. Não, mas, treinar é diferente. Eles falam isso, eles explicam isso. O jogador é mal acostumado. Esses caras que ganham aí 100, 200, 300, 400, 500, olha, 1 milhão de reais por mês, os caras têm que correr qualquer horário. Tem horários. Você gosta, por exemplo, não gosto. Tem horários muito legais de futebol. Mas você é um morcego, tem horários, você acordar à noite. Tem horários muito legais de futebol. Eu ainda gosto de domingo às 4. O tradicional. Domingo às 5. E semana às 21. Às 8. Ou de preferência às 21, porque dá tempo. Do cara que tá trabalhando, então, dá tempo do cara ir. E do cara que quer assistir em casa, o cara 16, pode chegar em casa e ainda deu tempo. Jogador de futebol tem que parar de frescura, porque o povo já mostrou que gosta desse horário. A média de público nesses horários aí das 11 da manhã tem sido excelentes. Pega a média de público do Corinthians e do Palmeiras nesse Brasileirão, às 4, às 9, às meio-dia, é a mesma coisa. Mesma coisa não, tô falando com relação a todos os clubes. Eu tô falando dos times que tem maior. Pega os times que tem o maior média de público hoje no Brasileirão. Se você fizer um comparativo, tira como base aí, não só o Corinthians e o Palmeiras, que são os dois que estão enchendo mais os estádios. Ah, o Coritiba lotou e costuma lotar. Se você pegar 11 da manhã... O Vasco também lotou às 11 em Maracanã, perdeu pro Vasco, perdeu um jogo há 2 semanas atrás. O que ele jogou? Se vocês pegarem o comparativo... Sim, às 11 da manhã no Maracanã ele lotou. Se vocês pegarem o comparativo dos jogos aí, a média, às 11 da manhã, e o comparativo com os jogos aí às 4 da tarde, o comparativo das 11 da manhã, não tô me baseando com dois times, não. Tô falando em termos de campeonato todo. Todos os times que jogaram às 11 da manhã. A média de público às 11 da manhã é maior do que a média de público às 4 da tarde. Tá bom, mas eu queria pegar os dois times com maior média de público do Brasileirão, que é o Corinthians e Palmeiras, e ver... Se a média do jogo... Por isso não, porque o Corinthians não joga às 11. Do Palmeiras, se às 11 é muito maior que dos outros horários. Não, mas quando você pega aqueles que já tem a maior média, eles já estão acostumados a lotar. Você tem que falar de média, vai dar na mesma, mas você tem que pegar todos, né? Lógico. Então pega todas as médias de público de todos os times do Brasileirão. Tá comprovado. Sim, o horário das 11 da manhã Eu não estou fazendo uma afirmação, eu estou perguntando. Você tem aí? Pega. Eu não estou fazendo afirmação, eu estou perguntando. Vamos buscar os dados. Ô, Marco! Oi. O Galo tá começando a morrer, mas esse tal de Grêmio começou a manter um certo nível aí, hein? Eu sei que todo corintiano já comprou faixa de campeão. E o Santos também, tem que tomar cuidado, né? Mas ó, se bobear é o Grêmio que chega e passa o galo, hein? Será que o Grêmio vai dessa vez? Eu acho que o Grêmio vai. Não sei, ele, até, ele morre tanto que é capaz de uma vez viver. Eu não acredito, o Grêmio, não. O Grêmio, acho que não sei. Pode o até Grêmio... passar. Eu tô mais com medo assim. É. O Santos, acho que tem mais time que o Grêmio, né? Você tem mais medo do Santos que do Grêmio? Se chegar no campeonato. Você tá louco? Pra título, não. Pra título não dá. Pra título não. O Santos ganhou o time, meu Deus do céu. Eu acho que o Corinthians tá bem certinho. O time tá ajeitado. O Tite arma aquela retranca dele. E tem o Renato Augusto e o Jadson no meio que estão. Deixando o time ajeitadinho, né? Então o time que sai bem no contra-ataque, eu acho que vai ser difícil tirar da gente esse ano. Esse ano vai ser bem complicado por causa do esquema que o Corinthians tem, né? Time que perde mais de 6 partidas tá fora do título. Tá certo. Marcão, um abraço pra você, obrigado pela audiência. Você participou aqui do Momento Sem Parar. Quer mandar abraço pra alguém? Não. É, quero deixar um abraço pra vocês. Faz muito tempo já que eu escuto vocês, desde 99 que eu escuto o programa. Certo. Essa foi a primeira vez que eu consegui falar. Mas eu tô aqui do lado dos meus filhos, aqui do lado. Qual o nome deles? Quem a Giovana, que, tá aí? Que tem 6 anos. Ah. Giovana, boa, boa. O Christian, que tem 14. Quem? Boa. E o Christian, tem 14. Christian, tá bom. O Christian é canadense, nasceu lá no Canadá, em Toronto. Aí sim, hein? Eita! Ô, RG. Valeu, gente. E por que você fez essa sacanagem de trazer ele pra cá? Não, mas é pra ele aprender o que é ruim e o que é bom também, né? Ah, você apresentar o que é bom, o que é ruim, pra ele aprender a valor as coisas, é isso? É, com certeza. O RG, você falou que... Se perder a mais que 6, não dá, né? Tá, até 6. Tá, é, tá. Ó, o Corinthians perdeu 3. O mandou torcer pro Corinthians. Sim. O Corinthians perdeu 3. O Atlético Mineiro perdeu 6. Sim. O Grêmio perdeu 5. Sim. O Atlético Paraná 8. São Paulo 7. Palmeiras 8. É, Fluminense 9. Santos 7. Sim. Flamengo 10. E Sport 4. Você vê só queria... Sport, mas... O Domênico. Mas aí o resto escamba. Mas só tem... O Corinthians, o Grêmio, o esporte foge, o esporte foge da linha pela quantidade de empates, né? É. Só queria passar a informação aqui, ó. O esporte acho que é o que mais empatou aqui, vê, peraí, mano. É o que mais empatou, 11. Porra. 11, o segundo que mais empatou, cara, que louco isso, 11 a 9, que é Ponte Preta. É, terminou? O resto é tudo, é isso aí, mano. Ó, Domênico, passar aqui então a média de público aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, domingo. 4 da tarde, certo? Média de público aqui, Domênico Gato. 17.503. Essa é a média de público aí do Campeonato Brasileiro. Todos os jogos às 4 horas. Sim. E a média de público aí às 11 da manhã. É. Vai dar 25 mil, cara. É o que eu falei, gente. Não, o torcedor. No, ele tem, não mente. Ele tem gostado. O torcedor tem gostado desse. E vamos pegar aqui também. Ó, eu vou pegar. Eu vou até mudar aqui também, Sombra, na tabelinha aqui. Ó, quarta-feira. Essa tabela aí, mano. Quarta-feira, às 22 horas. Que tem, mano? Mas esse horário é ruim. Pra ter. Ó, pega domingo às 4. Mas tem mais que domingo às 4. 20 mil. Quanto que deu? Quanto que deu? 20 mil. De quarta-feira à noite, a média de público no Campeonato Brasileiro da Série A. Gira em torno de 20 mil. Me surpreende também, porque o torcedor tem ido mais de quarta-feira à noite, num contexto geral. E o geral, de domingo às 11? 25. É o que tem mais, acho. Então o meu gosto e do RG. É uma vez sábado, mano. Sábado à noite, sei lá. Não, vamos ver aqui, ó. Sábado, vamos colocar aqui, ó. Sábado às 21. É legal acordar domingo, já com o é muito melhor. Ah, o cara me chamou. O cara no Twitter, ele falou que eu sou incoerente, porque eu falo, pô, na Javari, 10 horas da manhã você vai. Mas eu vou uma vez ou outra. E também pro jogador do Juventus não muda nada. Porque o Juventus a vida inteira. Agora vou, antigamente é mais. E o Juventus, ele joga a vida inteira domingo às 10 da manhã. Sim. O jogador do Juventus vai mudar se jogar domingo. É que os vai acordar cedo. Mas de manhã é legal, você pode curtir. O Campeonato Brasileiro só perde aí o domingo, 4 da tarde, que tem uma média de 17.500 pessoas por jogo. Pro sábado à noite, que a média cai pra 13.300. É, o sábado à noite acho que é o pior momento, né? É o pior. Sábado às 9, velho. Surpreendentemente. Porque eles não põem jogo bom. É, geralmente é um jogo meio capenga. Eu repito, né? Aquela vez que eu fui ver Real Madrid e Barcelona no Bernabéu, eu fui sábado 9 da noite no jogo, que é 90 mil pessoas no estádio. É, também precisa ver. Pode ver os jogos de sábado à noite, são jogos de time grande quando é time pequeno. É, então aí... Eu semana acho passada que... foi São Paulo e Ponte. Clássico mesmo, é sempre domingo à tarde ou no meio da semana. Você, noite. Esse então esse número da quinta, do domingo de manhã é, ele é extremamente forte. Esse sábado aqui, se o você gostasse... O jogador tem que se adequar, se o torcedor gosta desse horário e ele tem comparecido em peso... Porque a média aqui é de 25 mil. Por jogo. Vou te falar também. Quem tem, olha. Quem tem que se adequar é o torcedor, é o jogador, não é o inferno. Jogador ganha 1 milhão de reais joga, por mês. Joga daí, joga um ou outro. Jogador é o cara que faz espetáculo. Caiu aí a ligação, mas deu a chance do pai do canadense. RG e eu tenho razão, velho. Vamos lá, mais um ouvinte no Momento Sem Parar. Três ouvintes na sequência. Vai viajar e precisa de dicas? Curta a página Sem Parar no Facebook. O Aguinaldo já curtiu. É, menina! Que isso? É, fui citada. Amandinha, hoje você acordou como nesse frio? Hoje eu acordei rosada. Rosada? Ai, parecia, ai, alô? Parecia um nigiri. Parecia o quê? Nigiri. Alô, consegui, baralho! Truco, porra! Quem fala? Quem é? Meu Deus, Leonardo. Leonardo. Leonardo. Isso. Leonardo do que, Leonardo? Leonardo de Jesus Miranda. Você é parente do Gabriel Jesus? Não, mas tô quase lá. E do Carlos Humberto de Jesus? Tô chegando. Então tá bom. Ô, meu velho, e quantos anos? 26 anos, Domênico. 26? Uhum. Isso. 2.6, né, Gino? Cara, tô emocionado, meu. Eu leio tudo, viu, Domênico? Calma, mas que ele tá emocionado, gente. Hã? Entendi. Ele é Leonardo, eu leio tudo. Ah, mas é sensacional. Velho, você falou que lê tudo, mas você fez só pra brincadeira ou você é um cara que lê mesmo? Na verdade, eu escrevo mais do que leio. Você escreve o quê? Poesias? Ah, você parou. Não, traz umas poesias, vai. Mas o RG entrou aqui no programa assim, pô. Você entrou no programa com esse subterfúgio. Carlos o Poeta. Verdade, ele entrou com isso. Nossa, eu tinha esquecido disso. Era Carlos o Poeta. Eu escrevo desde os 14 anos. Não, eu escrevo desde os 6. Quando você foi alfabetizado. Então, ele escreveu desde os 4. Cada um alfabetizado. Mas ele escreve poesias, ele quis dizer. Escreva poesias, ele sabe. Ele é engraçado. Você traz umas poesias aí, velho? Tá. Solete poesias. Você lembra quem que fazia as poesias? Você. Os versinhos dos merchan, né? Você. Por que você parou com isso? Ah, porque você tá meio vagabundo, tem que ir reciclando, né? Era tipo um piromal da. Porra, mas 16 anos, cara. Tem uma leva de ouvinte que até morreu. Não sabia disso. E nunca soube dessa sua paixão. Tem gente que começou a ouvir o programa agora, nem sabe. Lembra, a gente tinha patrocínio de pneu, tudo era piada. Tudo era no. Piada não, tudo era na rima, né? Eu quero ver depois você fazer um poeminha com o Fresh Cole. Você é poeteiro, é? Foi mais, quando era... Ah, que gostoso! Mas nunca deixa de ser, né? De vez em quando... Sim, hoje o violino é mais... Um violino é sempre... É. O cara treina sempre, né? O violino é bem... Às vezes ele faz menos, mas sempre faz. Dependendo da partitura... É. A Domênica toca órgão. Toco na... Ah, mas pra aquela velha lá eu toco. O órgão dela. É legal tocar aquele órgão. Olha o momento Portuga. Ah, órgão. Mas ele levanta, eu vou mesmo. E quero que se dane. Momento Portuga do então não brinca. Não, brincou. Toca pistão, flauta doce. Momento Portuga, eu sou mesmo. Olha o elefante na loja de cristal. Eu falo o que eu penso. Então, eu falo o que eu penso também. Não interessa. Levantou, filho. Ah, um abraço. Tudo que se pensa. Levantou ele, agarra. Ô, velho, qual que é o bairro aí? Olha, Vila Guacuri, Domênico. O inferno. O que é? Vila Guacuri, quero ver o Guacuri, hein? Guacuri, isso aí é Zona Guacuri, Sul, fica ali perto da pedreira. Isso, velho. Oh, chupa todo mundo aí. É uma música. Qual a música do Chico Buarque? Vai? Chico Buarque? Eu não conheço Chico Buarque. O nome desse bairro. O nome desse bairro. Pedreira? Não, o Guacuri. O Guacuri. Chico Buarque, Guacuri? Meu Guacuri. Eu sei. Guacuri. Ah, meu Guacuri. Guacuri, olha aí. Guacuri, animal. Não tem esse do Guacuri. Mas salvou a hora, hein? Imagina. Rapaz. Ia fazer melhor. Ô, velho, ó. Opa. E o time? É nós, mano. Nós quem? É nós, pô. Corinthians, pô. Ah, é outra coisa, velho. Tem que ficar ligeiro. Tá cheio de mané por aí, mano. Tá cheio de malandro, né? É, tem que ficar ligeiro, tio. Ô, amigão. Opa. Domingão aí teremos o prazer de mais um clássico. Aliás, mais um clássico não. De assistir o clássico. É o maior clássico do planeta, velho. Corinthians e porco. E aí, mano, expectativa pra esse jogo aí? Coringão vai com 3 desfalques, hein? Então, beijo. Oh, mano, eu tô meio humilde, cara. Eu tô achando que nós vai ganhar de um 6-0 amanhã, hein, cara. Amanhã não, domingo, hein, cara. Olha, cara, o Coringão se conseguir uma vitória, independentemente do resultado, velho, já vai ser um feito histórico. Porque o Corinthians, ele pode abrir 10 pontos que você vai colocar. 6-0. Tá louco? Você ganhou um ouvinte fanfarrão. É raro, hein, Leonardo? Dependendo do que acontecer domingo, velho, o Coringão pode abrir até 10 pontos pro Atlético Mineiro. Se o Atlético conseguir a façanha de perder pro Vasco, mano. Ó, eu vou falar uma coisa pra você, eu não gosto do Vasco não, cara, mas eu comprei até uma bandeira do Vasco aqui pra estender na janela da minha casa aqui, porque Vamos torcer por eles, né? Se der um pontinho hoje pela manhã, do Atlético. Mas tinha a torcida do Vasco lá gritando, meu, xingando o Eurico. Mas sabe o que eu fiquei sabendo, Domênico? O time do Vasco chegou no jogo de Porto Alegre, né? Não tinha um torcedor, nem pra protestar. Vai fazer o quê, Porto Alegre? Porra, mas é um mau sintoma, pô. Boa viagem, Zé. Você toma sexta. Mau sintoma. Ah, você toma seis, cara. Não tem um torcedor nem pra xingar. Eu acho que o Vasco não cai, viu? Ah, ele despenca, né, calção? Agora, o negócio aí é o seguinte, o Atlético Mineiro... Peraí, você fala que é mau sintoma, velho. Os caras tentaram invadir o treino hoje. Mas não foi ninguém... Não foi no aeroporto, mas foi no treino. Não, foram lá na sede lá e xingaram muito o Maiorico. O Atlético Mineiro vai ser um monte. Ali, velho, na frente de São Januário. Mas também era pouco, viu, Sobra? 20 caras, velho. Tinha 20 torcedores ali. E saísse o elenco do Vasco ali, é capaz de dar um pau nos caras aí, velho. É, eu acho que é perigoso, mano. Mas sabe o que é? Acho que tá acontecendo... Não, mas torcedor tem que empenca, velho. Porque vai em 20, numa dessa o elenco volta, deve ter 30, 40... Vamos pra cima dos caras? Mas não vai dar um pau nos caras. Eu não sei, mas assim, o torcedor do Vasco, aí, bicho, não é questão de dar dó, mas você fala assim, porra, bicho, os caras já começam a entrar numas e falar assim, ah, meu, cansou, não dá mais. Mesmo porque é o seguinte, não adianta você chegar e falar, protestar, pode trocar presidente, você pode fazer o que quiser. O Vasco, eu entendo, eu acho, só existe uma chance. Se virar a mesa, tapetão. Não, Portugal. Olha, o Portugal só pensa em bobagem. Mas campo não dá mais, Chumbra. Não, dá. Pô, como? É você chegar... É difícil, hein? Você chegar... É que nem aconteceu na Europa, você fala assim... Vende o clube. Vende, entrega pra alguém. Ah, é melhor. Você entende? Sabe o que é vender? O torcedor brasileiro não tá pronto pra isso. Você não, peraí. Isso é uma outra coisa. Tipo igual o Manchester United. Você quer salvar a entidade, quer salvar a instituição, vende. Vende, cara. Faz um acordo, preserva a história, o museu, faz um esquema. Mas vende, porque vende pra alguém que salde as dívidas. Mas tem comprador? Será que algum magnata desse comprou um clube aqui no Brasil? Será que tem procura? Alguém confia no futebol brasileiro? O Vasco ainda tem uma grande torcida, é a quinta torcida do país. Tem seu patrimônio, São Januário? Ele tem lá, sei lá, se São Januário... Eu não sei se São Januário serve pra derrubar e transformar em condomínio. Pra derrubar. É, isso tem algum valor, isso deve ter algum valor. Entenda o que eu tô dizendo. Mas é clube de colônia. É clube de colônia, não vira. Eu entendo e até. Não, mas não é clube de colônia igual a portuguesa. Tem torcida grande. Tem muita torcida externa. Não, uma coisa é torcida e outra coisa é a cúpula diretiva. A cúpula diretiva do Vasco é uma colônia muito forte e portugueses. É, riquíssimos e bem estabelecidos no Rio de Janeiro, mas os caras não abrem mão daquilo. Tudo bem, mas às vezes essas pessoas já são capazes de gerenciar o próprio supermercado, a própria padaria. Mas, não é porque é time mas na hora de gerenciar o próprio clube, não sabe. Mas não é porque é time de colônia, não. O futebol brasileiro jamais vai ter um comprador, vai ter comprador para um clube. Não tem jamais. Comprador, gente. Isso não existe aqui. E lá fora também gera revolta. Lembra quando o Manchester foi vendido? Para aquele bilionário americano. Mas vê se hoje eles reclamam a torcida. Não reclamam, mas lá é diferente. Aqui não vai acontecer. E além do mais, meu, só um idiota para comprar um clube de futebol no Brasil. É tentativa, né? O cara tem que ser um idiota. É a não ser. Qual o nome do seu amigo lá que comprou? Qual que era o time? O Sony? Qual era o time? Guará. Quer dizer, são tentativas. Mas, desculpa, qual é a dívida do Vasco? 500 milhões? Nossa! Deve 500. Ser muita. Quem que vai comprar uma empresa? Quem que vai comprar um clube, um time de futebol? Mais primeiro, o Vasco. Time de futebol não dá lucro. Não dá porque é muito mal gerenciado. Não dá lucro. E não vai dar lucro no futebol brasileiro nunca. Futebol brasileiro só dá lucro pra meia dúzia. Mas e pra meia dúzia que não é remunerado. Isso que é o problema. Mas o Palmeiras, por exemplo, o Palmeiras... Dá lucro sim, o clube de não futebol... Não, o clube de futebol não dá lucro hoje na forma como tá. É. Você gerir o clube de futebol como uma empresa nunca remunerando... Deu. Mas é que tá. Porque mas nunca foi gerido de uma maneira nunca correta. Foi assim, beijo. Não, mas nunca deu. Foi. Mas se você gerir, por exemplo, como se fosse uma empresa, remunerando pessoas competentes em determinados setores, você monta uma diretoria como se fosse uma empresa X. Isso. Não, mas é que tá, Benja. Mas uma empresa é assim que funciona. Mas aí no futebol no Brasil não é empresa. Como não existe, Benja. Não, nem pode. O que ele tá questionando, pode. O que ele tá questionando não pode, não. É se alguém comprar o clube. Você não, senhor. Se o cara comprar o clube, ele tem autonomia pra fazer não, o que ele bem não entender. Não pode, nem pode. Hoje com aquele Profut lá que foi. Não pode virar empresa? Não. Ou não vê... é obrigado a virar não, senhor, empresa. Vê lá esse Profut aí que todas as medidas que eram bacanas pra mudar o futebol foram vetadas pela bancada da bola. Não, foram vetadas tem no várias, sentido de obrigar, né? Várias. E outra, você remunerar alguém não significa que é ser profissional. Não, você não entendeu. Eu não consegui completar. Remunerar, mas futebol... Remunerar profissionais competente para agir em determinadas áreas. Mas é que tá, Benjamin, você quando é dono, você não precisa ter rabo preso com ninguém, você é o dono. Você vai lá e vai colocar os jogadores que você quer, você vai montar o time do jeito que você quer, tá certo? Você vai receber a grana da televisão, você recebe a grana dos patrocinadores. A gente não tá falando do time que tá começando. Isso depois de você que é o comprador do clube. Não, você tem que investir, demora para retornar esse dinheiro. Claro. Demora, não é do dia para noite, quantas encarnações? Mas é normal. Mas não é normal. Não sei. Benja, você não tá maluco. Normal. A gente não tá falando do time que tá começando do zero na quarta divisão que ninguém conhece. Se você pega um time tradicional do futebol brasileiro que alguém queira investir pesado, por exemplo, um Sheik da vida que chega aqui e despeja um caminhão, não, um como despejaram na Inglaterra. Aqui, eu acho. Não, mas eu tô colocando como exemplo. Por exemplo, o Manchester City, Benja, era isso. O Chelsea era isso. Na Inglaterra. Mas é que tá. Então, Inglaterra? Dá pra fazer. Não basta dá. Ter boa vontade. Não dá. Isso aí que você tá fazendo. Os caras não confiam no isso que você tá fazendo, mano. É novela das seis. É romance. Os caras não ai, que coisa bonita. Como seria o mundo ideal. Primeiro, o futebol brasileiro, gente, como diria o Capitão Nascimento lá no filme, o sistema é oda. O sistema é feito pra nada funcionar. Não há interesse que funcione. Só um imbecil chega no Brasil pra comprar um clube de futebol. Todas as multinacionais, empresas sérias também, todas que investiram no futebol brasileiro, ou quebraram ou foram embora daqui. Agora, mano, todas, esquece isso. Diga lá, amigão. Põe o hino do Corinthians aí, pelo amor de Deus. A gente tava falando do Vasco, e como tem muito vascaíno, é só pra ilustrar o papo. Tá na mesma. Agora é o seguinte, viu, mano? Os sheiks lá, eles põem dinheiro, mas não pense que dá lucro, não dá. Ele quer status, primeira coisa, ele quer o status. Eles fazem isso por status, eles têm tremendo prejuízo. Que status o cara vai ter de comprar um clube aqui? Então, assim, veja bem, onde você pode começar a analisar que o clube vai ser gerido como empresa e tem que dar lucro, é na Liga Americana. Lá é que a gente tem que começar a fazer uma análise. No futebol inglês, não só esse Sheik, como também o Abramovich, né? Só teve prejuízo até hoje com o Chelsea. Lógico. Só teve prejuízo com o Chelsea. Lucro, mas ali você sabe o que é, né, Som? Porque é o quê? Mas você sabe o que é. Ué, então me fala um que comprou pra ter lucro. Sei, o cara que comprou o Paris Saint-Germain comprou pra ter lucro. Ali é um dinheiro que ninguém sabe a origem. Sabe a origem. Vem lá da Rússia. Todo mundo sabe como é que é feita essa transação. Você acha que quem vai comprar? Vem cá, quem você acha que compraria um clube no Brasil, mano? Não, você acha que o Abílio Diniz vai comprar? Você acha que a família do Antônio Hermínio de Moraes vai comprar? Não, mas independe de quem compra, mano. O que eu tô falando é que pode dar certo, sim. Jamais. Bom, eu acho que você não dá na Europa. Bom, na Rússia, na Ucrânia. Vê quem são os donos. Você acha que aquilo dá lucro, mano? Ô, Leonardo. O cara paga 600, 700 mil euros pra jogador por mês. Você acha que aquilo dá lucro? Vamos chegar à conclusão. Será que o Vasco... Ó, gente, vascaínos, não pense que ele tá falando de sacanagem, mas a tendência de um clube como o Vasco, o que quer? Fechar? Não. É diminuir o Botafogo, aconteceu o quê nos últimos anos? Ou é fechar ou é continuar na segunda divisão? O que a gente se não for gerido, vai pra terceira. O que aconteceu com o Botafogo? Vai ficar sobe e desce. O que aconteceu com o Botafogo? Tá na segunda de novo. Vai ficar assim, vai virar só o Fluminense, segunda, se não tivesse pego nesses 10 anos, entre aspas, um dono, né, que era a Unimed. Unimed, vocês leram o jornal? Unimed aqui em São Paulo, vocês leram o jornal ontem, que aconteceu? Sim. Aqui em São Paulo, em né? São Paulo. Que é diferente da do Rio, né? Tudo bem, são empresas diferentes. Mas pega, eu provo pra vocês, pega todas as empresas que investiram no futebol. O próprio Vasco. É que o sistema não é bom pra... É isso que eu tô falando, que nem diz o Nascimento, o sistema é oda. O Nation Bank, gente, entrou no Vasco. O que aconteceu? Ferrou. Sombra, o Eurico tá no Vasco desde a década de 80. Então essa coisa, a gente pensa que não, mas esse tipo de administração não vai te levar a lugar nenhum, só um fracasso, porque não existe isso. Como é que um presidente pega dinheiro do clube, bota numa mala e leva para casa e é assaltado no meio do caminho? E ninguém vê nada. Isso são detalhes, isso são só pequenos detalhes. Então, cara, a partir disso aí... Talvez um modelo ideal mesmo de administração, até de uma liga mesmo, acaba surgindo nos Estados Unidos. Chegou para mim uma informação aqui que a Roma foi comprada por um grupo americano. E dizem, hoje tá no azul, com ações em bolsa, eu não sabia. Não lembro de ter lido a respeito. Milan também, o cara enfiou dinheiro lá. É, mas é assim, enfiar dinheiro é uma coisa. Saber qual é o objetivo de quem tá pondo dinheiro, se é trabalhar como empresa ou simplesmente queimar dinheiro por prazer. Porque, mano, tem um pessoal aí que põe dinheiro, porque esse dinheiro que põe é pra brincar. O cara põe o clube que é como se fosse aquele carro para passear no fim de semana. Ostentação. O cara que comprou o Paris Saint-Germain comprou para ter lucro, gente. Ostentação. Vocês estão de brincadeira. Ostentação, o próprio Abramovich. Abramovich já tinha tudo. Se vocês lerem um pouco da história lá de quando abriu, virou, deixou de ser União Soviética para a Rússia. É um dinheiro que ele pegou de um monte de gente não, lá, uns não, pobres não, coitados, não, e investiu não, lá para lavar dinheiro. Não é pegar dinheiro de pobre coitado, não. Não é isso, não. Ah, foi do governo, né? Ele foi lá, ele já tinha tudo. Ele falou, o que preciso? E outra, não esquece também, a Inglaterra é um país que também faz vista grossa para onde vem dinheiro, né? Sim. A Inglaterra é o seguinte, você chegou com o dinheiro lá, você é recebido, recebido de braços abertos. Acho que a Suíça hoje entrega mais que a Inglaterra, né? Agora o caso do PSG é diferente. O rapaz comprou o PSG justamente para poder ter o Matuidi. É. O Matuidi tá em PSG, Juninho? Exatamente. Ele comprou só para ter o Palmeiras. O Palmeiras só vai se levantar que apareceu, entre aspas, um dono. Se não fosse o tal do entre aspas. Se o Botafogo, dono, se o Botafogo ou o Vasco tivessem aparecido um Paulo Nobre. Sim, mas. Patrocinador sim, agora. Sim, mas apareceu quando? Bem, depois que o Paulo Nobre. Depois que o Paulo Nobre limpou a casa. Aí apareceu o patrocinador. Ó, amigão. Verdade. Opa. O Campeonato Brasileiro, o Corinthians conseguiu abrir uma vantagem muito boa pro Atlético Mineiro, que é o vice-líder aí, de 7 pontos. Mas o Corinthians, por mais que tenha essa vantagem aí, o Corinthians não pode dar mole não, cara. O Grêmio tá na bota, o Atlético Mineiro tem um bom time, tem outros times aí se aproximando do G4. O Corinthians abdicou da Copa do Brasil, agora o foco é o brasileiro, amigo. Imagina, vocês já estão se considerando campeão. Não, não. Essa falta vocês não. Eu não. Ah, colocaram o IR de Champion ontem aí. Eu comemorei. Segura agora, fio. Eu comemorei aí o fato do Corinthians já ter alcançado aí a média pra não cair. O Corinthians já tá com 46 pontos no Campeonato Brasileiro, não cai mais. Agora, acho que a gente conseguiu um padrão de jogo, principalmente na parte defensiva aí, que eu acho que time nenhum vai conseguir marcar mais de 2 gols no Corinthians até o final do ano, viu, cara? E se nós conseguir pelo menos encaixar um golzinho por jogo, no mínimo, acho que nós leva esse campeonato fácil, viu? Mas, ô amigão, essa marcação aí do Corinthians, eu acho que ela começa lá no ataque. O Corinthians, quando ele começa a fazer aquela a pressão ali dos atacantes em cima dos zagueiros rivais, eu acho que é aí que o Corinthians ele começa a ganhar o jogo. Então, eu acho que tem um fator importante também agora, que é o... Eu acho que o melhor jogador do Campeonato Brasileiro pra mim hoje é o Renato Augusto. Porque quem acompanha o Renato Augusto vem do estádio, sabe aquela função que ele pega a bola ali atrás, ali no campo de defesa e leva até o Jackson pra ele fazer uma armação, botar um cara na cara do gol... Acho que a principal função do time hoje é o Renato Augusto, cara. Olha, eu concordo em partes com você. Eu acho o Renato Augusto aí um excelente jogador, mas eu acho que o coração do Corinthians hoje é o Jadson. A bola que o Jadson tá jogando, o Jadson tá monstro. Renato Augusto também. Renato Augusto aí, depois dessa sequência que ele teve aí sem se lesionar, o Renato Augusto tá conseguindo mostrar o futebol dele. Baita jogador também, concordo plenamente contigo. E tá merecendo a seleção, hein? Cabia não. Nem começa a pedir esse tipo de coisa, velho. Porque a seleção, ela estraga o atleta, independente de qual seja. Jogador tem que ir para a seleção às vésperas de ser vendido para o clube ser melhor remunerado. Mas começar a fazer campanha para jogador e para seleção, velho, primeiro que é um tiro no pé. É um jogador que vai desfalcar o Corinthians, assim como o Elias já está fazendo também. E segundo que o jogador começa meio que dar uma mascarada, velho. Eu sou contrário a jogadores do meu time irem para a seleção brasileira. Eu quero que a seleção brasileira se lixe. Não, para com isso. Eu sou daquele torcedor lá que gosta da seleção. Ele tá louco. Em outubro para o campeonato, né, mano? Até para, RG. Mas, por exemplo, agora o Brasil vai jogar 2 amistosos mequetrefes nos Estados Unidos e o Corinthians tá sem o Elias, amigão. O Corinthians tá sem o Elias. Não, mas agora acha tem o Marcelo Iniesta lá, pô. Hã? Marcel Iniesta lá. Não, agora. Mas independente do Marcel, o Marcel é um baita jogador também, mostrou contra o Fluminense que ele tem condições de jogar no Corinthians. Mas a seleção pode desfalcar o time aí com jogadores importantes. E se você não tiver uma peça de reposição? Por exemplo, o Santos perdeu o Lucas Lima. Quem joga no lugar do Lucas Lima, RG? Não tem, velho. Não tem. Marquinhos Gabriel. Jogou bem. Não, até é um menino que tem qualidade. É um menino que tem qualidade, mas comparado com o Lucas Lima, nem aí, sai na fora. Aí, né? Lógico, né? Então, é complicado, velho. É complicado. Mas, ô, amigão, manda seu placar, então, Corinthians e Palmeiras no domingo. No caso, Palmeiras e Corinthians, que o jogo é lá. Eu acho que vai ser 2-0 pra nós, um gol do Jato ou do Renato Augusto. Boa, tomara, mano. E quer mandar um abraço pra alguém? Ó, vou mandar um abraço pro meu chefe lá, o Ricardo Soldezzi. O cara que trabalha comigo lá, Rafael, chato pra caramba, santista. E eu amo ela aí, o RG, pra minha mulher, Tatiana. E um beijo pro meu filho também, Gustavo. Vai levar um cartãozinho tapa na cabeça, velho. Que hoje eu tô bonzinho. Hoje é sexta, é dia de mostrar a cabeça do bacalhau, hein? Boa, tá certo. É isso aí, amigão. Obrigado pela audiência então, hein, meu. Excelente feriado pra você. Valeu, obrigado. Vocês também. Bom feriado. Valeu. Valeu, cara. Esse aqui é o momento sem parar do Estádio 97. 3 ouvintes na sequência. Viajou e quer compartilhar uma imagem bacana? Marque suas fotos com a hashtag sem parar oficial. Domênico. Nós. Alô. Alô? Disponível ou fora da área de cobertura. Pro inferno, rapaz. Isso. Olha, os caras que são mais folgados que calça de palhaço, hein? Fora da área de cobertura. Ah, desculpa, tá outro. Mas assim, fora essa, da área de cobertura. Fora da área de cobertura. O cara ainda ligou de lá da casa do chapéu, velho. Não, não é. Isso aqui foi uma ligação de alguém aqui, ó. Tá que estranho, cara. É o ramal do Vilela que tá ocupado. É o Vilela. Vilela que tá ligando. Travou alguma linha aqui, cara. Travou tudo? Travou, cara. Ué, eu também tô travando. Aqui, bacana. Bom, enquanto não volta a tocar, a gente continua o momento sem parar. É, ó. Só uma questão aqui que a gente tava falando agora. A questão, velho? É, uma questão. Você escreve assim nos seus poemas? Sim, uma questão. Questão. E não é pra gente debater, é só título de informação, porque ficou aí atrás uma discussão, cada um falando uma coisa. Exatamente. Eu tava vendo aqui informação do repórter Jorge Nicola. Sim. E é o seguinte, em torno da questão da audiência dos jogos de ontem, né? Sim. A pontuação foi o seguinte. Segundo a matéria, apesar da derrota por 1-0, o Palmeiras garantiu boa audiência. Foram 24 pontos no total, sendo 20 na Globo e 4 na Bandeirantes. Esse índice, durante o jogo no Serra Dourada, é o mesmo obtido dos melhores resultados de Corinthians e São Paulo na edição deste ano do Brasileirão às quartas-feiras. Mas eu falo, eu sou mentiroso. Não, sim, só estou informando. Não, mas isso aí é média ou é pico? É média, média, não é pico, é média. Entre os grandes de São Paulo, o Palmeiras é o clube com menos jogos exibidos pela TV aberta no campeonato. Não. Corinthians e São Paulo, por exemplo, cada um teve 10 partidas exibidas contra 4 do Santos. O Verdão apareceu apenas 3 vezes. Absurdo, antes dos 24 pontos de média contra o Goiás, foram 21 pontos diante do Cruzeiro e 20 contra o São Paulo. Então, foram 24 pontos de média, somando aí os dois canais, Globo e Bandeirantes. Então fica a informação para você que gosta de saber a respeito do assunto. E também tiramos aquela dúvida que tinha outro dia, né? Corinthians e São Paulo tiveram cada um 10 jogos transmitidos em TV aberta. Então, tá bom? Isso então, prova, é bom para levar quando for negociar com a Globo. Não, imprime não é negociar, aí, isso daí não é. Não era para debate. Sem polêmica. Isso era só para os ouvintes ficarem informados, viu? Sem polêmica. Alô? Alô? Alô, quem fala? É o Paulo. Fala, Paulo, tudo bom? Alô? Bem, Domênico, você? Bom, tranquilo. Paulo do quê? Paulo Araújo Sanches. Quantos anos, Paulo? 25. RG, 2.5 hoje. Não pode mais. O que que não pode mais? Tá proibido com essa modernidade aí. Hã? Com essa modernidade aí não pode mais. Modernidade? Cantar música. Qual música, gente? Atirei Paulo no gato. Sensacional! Pode mexer pro Bernardo que é pra continuar seguindo a música antiga. Sensacional. Olha, a música antiga é boa. Eu sei que o politicamente correto às vezes força um pouco a barra, mas nesse sentido eu acho que tá certo. Nessa questão tá certo. Não tá, não tá. Porque aí no sentido figurado, quando você é criança, quando você é molequinho. Aí você pega qualquer pedacinho de pau e atira no gato, só pra ver o gato dar aquela corridinha. Não, não tem nada a ver, não é pra matar o gato. Olha, pô, já vi tanta gente. Tanto que a musiquinha fala, mas o gato tô, não morreu. Pior é pegar o gato. Morreu. Graças a Deus. Pior é pegar. Barbaridade. Pior é pegar a porra do gato e fazer churrasquinho no centro da cidade. Pode falar, ninguém nem mais. Mas tem um detalhe também. Ninguém nem mais canta essas músicas. Mas tem um detalhe, peraí. Pode falar. Nem programa mais de TV aberta tem programa infantil. Mas nas escolinhas se canta também. Não canta nada. Mas não essas aí. Mas você tem razão. Canta sim. Meu filho canta. Porque tem o seguinte: atiraram o pau do gato. Mas o gato não morreu. Mas a dona Chica admirou-se porque com o berro que o gato deu. Doeu. O berro que o gato deu. O gato foi atingido. Foi. É o susto. É o berro que o gato deu. Mas é pelo susto. Para o susto, entendeu? Quero saber se já tirou o pau no gato. É o gato. Ah, tirei o pau lá, Domênico. Gato. Olha o respeito que eu te encho de porrada, hein, mano. Mas o gato gostou, levantou o rabo. Ah, o rabo da frente, vou te levantar. Vai pro inferno você. Ô, Domênico. Tá rindo do quê aí, ó? Deixa eu te dar um beijo. Na bochecha. Vai tomar uma bochecha no cangote, então. Ah, carinhoso. Vai dar em você. Na cabeça da careca. Mas de mim? Mas dá em você, já. Ele não gosta de mim. Você achou normal, dá em você. Ele não gosta de mim. Ó, rapazinho que riu. Fala, Brilho. Qual que é o bairro aí? O gato que riu. Aqui é Sapopemba. Sapopemba é Zona Leste. E a perereca? A culpa é minha, que o Sapopemba. A perereca pula. Sapopemba é nome indígena? Sim. Isso que significa? Aí já pediu demais. O sapo deu a pemba. Não, não, o sapo pemba é verdade. A tradução é perigoso pra caramba. Uga, uga. É verdade. Em tupi-guarani? É, é. Não acredito. Deixa eu ver aqui. Sapopemba, significado de sapopemba. O que é sapopemba? Sapopemba é o nome de uma árvore da família das Eleocarpáceas. Tá vendo? Não tem nada a ver com nomes indígenas. Valeu. Tá? Então, quando te perguntarem o que significa sapopemba, é o nome de uma árvore. Só sei que é a maior avenida do Brasil, né? É. Porra, mas bicho, é do Brasil? Barreira grande, né? Mas a maior, é maior que as Nações Unidas ali? Ah, muito mais. Oh, é maior que a estrada do Mboimirim? Sei não, a estrada do Mboimirim é enorme. Ah, pera, eu tenho minhas dúvidas, hein? Essa daí é sentido capão. Quanto? Mais de 50. É. E a Marechal Tito? É mais de 50? Cachete, velho. Não, vai do número 1 ao 50 mil e pouco? Acho que ele tem razão. Não. Pesquisa aí. Liga pro prefeito, ele tá andando de bicicleta. Prefeito andando de bicicleta, agora 50, não pode ser. Ele tem razão. É? Tem 50 mil e pouco o número? Chão pra cacete. Ela acaba, acho que, se não me engano, depois de Ribeirão Pires. É. Não. Ó, pra você ter uma ideia, tem fuso horário. Você começa andando numa maior hora, maior avenida do Brasil. Eu tô pegando alguma informação. Eu não sei se ela está tão correta, tá? Mas se não tiver, eu descubro já. Vai. Mas é a maior avenida do Brasil, é na Zona Leste. Ah. Começa no acesso à Avenida Salim Faramaluf, na região da Água Rasa. Termina no acesso a Ribeirão Pires, na região de São Mateus. Então tá certo. É considerada a maior avenida do Brasil e a terceira maior do mundo. Sapopemba? Possui 1.786 postes. Nela operam 40 linhas de ônibus diferentes. Caraca. No lado par, o número 75.008. No lado ímpar, vai até o número 75.007. Cachê. 75 mil? É, 45 quilômetros de extensão. Viu, Domênio? Tem fuso horário. Porra, o cara tem mais razão, rapaz. No começo da avenida tá frio, quando você chega do outro lado já tá calor. Já tem que tirar a blusa. Porra, velho. Grande pra cacete, meu. Tá bom, e... Mas, ô Domênico Gato, todas as avenidas, elas deveriam ser grandes assim. Porque a chance de você se perder é menor. É menor, né? É menor. Você só se perde. Agora tem avenida, velho, que ela tá aqui, com um nome. Avenida Domênico Gato. Ela muda, né? Daqui a pouco, no mesmo lugar, assim, o que muda é uma curva, ela já passou a ser Avenida Portuga. Isso mesmo, Entendeu? Então é ridículo, velho. É um inferno. Tá bom. Por isso que eu gosto de Nova York. Nova York tudo é a rua, 7, é número. Mais 53. Mudou? Nova York. Agora já tá gostando de Nova York de novo? Eu sempre gostou. O mano gosta. Não, ele faz a gente tá precisando ouvir mais. Sempre fez alusão ao Brasil, ao país, que tem que ser aqui, que tudo é aqui. Peraí. Agora já mudou. O fato de eu gostar de Nova York não quer dizer que eu não gosto do Brasil. O que tem a ver uma coisa com a outra? Peraí. Agora você já mudou. Eu tô falando a distribuição geográfica. Opa. Deu merda. Quando eu faço isso. Achou outra informação, acho. É fato que Sapopemba é uma árvore. É uma denominação de alguma espécie de árvore cujas raízes se projetavam para fora da terra. E entrelaçavam o tronco. Mas o nome Sapopemba tem origem indígena. O nome deriva do tupi-guarani, que significa sapo e pema. Tá vendo? Sapo significa raiz e pema que se projeta pra fora. Mas eu falei que é a pemba do sapo. Pema, sapo não, pema. Não, mas nesse caso é sapo pemba, entendeu? Entendi. Nossa. Que, só uma? Só teve uma aí já. Olha lá, criança. Tá com medo. E qual que é o time aí, ele brother? Ele sabe. Que é Corinthians, Dodô. Coringão, mano, Coringão. A maior avenida do Brasil é a Avenida Brasil, no Rio de Janeiro. Não é. Pelo menos a informação. Não é considerado uma parte dela. Não. É o Pablo, seu burro. E Cidane é a avenida. Não. Agora eu falo do Corinthians. Eu vou te explicar pra ele por que não é. Vai. Porque parte dela é considerada alça de acesso da BR-101. Boa, aí, Pablo. Tá vendo? Pablo. Ô, amigão. Abraço, São Pedro. Manda aí. Coringão aí desfalcado de 3 jogadores aí pra domingo. Possivelmente não jogaremos aí com o nosso lateral esquerdo, o Wendel, que já tá fora do jogo mesmo. O médico do Corinthians já vetou a escalação dele. O Bruno Henrique tem uma torção no tornozelo e possivelmente desfalcará também. E o Elias. Até que ponto esses três jogadores podem fazer falta no domingo contra o Porto? Ah, mano, qualquer jogador importante do nível desses jogadores aí que estão no Campeonato Brasileiro faz falta, né? O Guilherme Arana, depois do susto que ele deu na gente lá contra o Sport, ele voltou a jogar bem. Acho que ele teve aquela regularidade que todo mundo questiona, que todo jogador deve ter, e ele conseguiu entrar no ritmo do Corinthians. O Elias, cara, ele é insubstituível, mas assim, no Corinthians, tem que dar chance pra base. Eu sempre sou a favor de dar chance pra base, ou pegar um jogador novo e colocar dentro do fogo lá, do fogo cruzado no jogo, porque é aí que o cara cresce, o cara mostra o jogo dele. Aquele moleque lá pegou, driblou todo mundo, fez o gol, jogou bem o jogo inteiro lá, e é um jogo importante, entendeu? Sim. E acho que assim, o Tite, ele armou bem o time. Por mais que outro jogador, que seja uma nota 8, seja uma nota 5, 6, que entre no jogo, não vai suprir 100% na mesma efetividade do titular, mas dentro do contexto do Tite acaba funcionando, não adianta. Pode pegar até jogadores que tem de qualidade do Palmeiras, do São Paulo, do Santos, colocar no esquema do Corinthians, o Tite consegue achar bem o cara lá e joga bem o time, não adianta. Ô, amigão, eu te fiz essa pergunta, porque por mais que tenha alguém que possa ter falado no carro agora, fala, porra, mano, mas os três não jogaram contra o Fluminense também. Mas eu acho que o Palmeiras, mesmo matematicamente estando perto do Fluminense no Campeonato Brasileiro... Amigão, você tá com o rádio alto aí próximo a você? É que tá rolando uma festa no fretado aqui, o pessoal. Nossa, tá animadinho. Que beleza, hein? Tem bebidas? Enfim, mas por mais que o Porco esteja próximo do Fluminense no Campeonato Brasileiro, matematicamente falando, mas eu acho que o time do Palmeiras é mais forte que o Fluminense. Eu acho que o time do Palmeiras é mais encardido. Eu acho que desses três jogadores aí que eu citei que não vão atuar, o nosso lateral esquerdo aí, o Wendel, o Elias e o... Qual que é o outro? Acabei de falar. Jader Barbalho. Jader Barbalho, vai pro inferno. Que você tá ouvindo o programa? É o Bruno Henrique, não, o Bruno Henrique. Não vai jogar aí o Bruno Henrique, o Elias e o Wendel. Desses três, eu acho que o cara que faz mais falta é o Elias. Por mais que o Marcial hoje tenha mostrado qualidade também diante do Fluminense, foi lá e fez um golaço, mas é um jogador, cara, que ainda é inexperiente. O Elias aí, pela bola que ele tava jogando, que ele voltou a jogar, eu acho que é o cara que faz mais falta hoje. Ah, mas isso aí é meio óbvio, né? Porque, tipo, o Elias todo mundo já conhece no cenário nacional. O Marcel a gente conheceu no jogo passado, entendeu? Então é normal o Elias fazer mais falta do que o Marcel ou o Bruno Henrique, entendeu? Mas esse Marcel aí, mano, eu tava vendo um pouco da história dele. O cara, o moleque já jogou na Itália. Ele jogou na Roma. Itália. O cara, o moleque, parece que leva jeito. Ele ensinou uns toques pro Totti lá. Oi, diga, esse repita. Esse moleque é rodado, né? Ele fez estágio com o Totti, uma coisa assim, não é uma parada assim? É não, o Totti dele. Fez estágio com ele. Eita, o Totti pediu pra jogar com ele. Mas é verdade, velho. Ele que tava ensinando os negócios pro Totti lá e o Totti melhorou o futebol dele. Tá certo. Ô, amigão. Manda aí. Hoje também aí o Valdívia entrou numa polêmica com o Corinthians aí também, falando que o Corinthians ele já comprou aí os jogos do Campeonato Brasileiro, enfim, insinuando que o campeonato já tá armado pro Corinthians. O que você acha desse tipo de brincadeira aí que os jogadores fazem com os clubes alheios? Pô, ó, eu sou da mesma opinião do Benja, eu concordo com o que ele fala, cara. O futebol tá chato pra cacete, entendeu? Sim. Todo mundo é hipócrita, chega e fala que precisa de alguma coisa assim, que alguém que fique fazendo esse tipo de brincadeira, só que aí chega na hora quando acontece, todo mundo tira o corpo fora, entendeu? Então, alguém tem que assumir a bucha aí pra fazer apenas esse negócio valer, que era mais engraçado antes, era o Paulo Nunes, aí era o Vampeta, o Marcão, Viola. Viola. Então, era meio novo na época do Viola, mas mesmo assim, não, essa época que eu peguei do Vampeta era sensacional, tipo, era ele zoando todo mundo zoando o Corinthians e sim, todo mundo dava risado nessa época. Mas ô amigão, você não acha que é uma linha muito tênue entre o que é brincadeira e o que passa a ser desrespeito? Porque muitas vezes ali, dependendo do momento que a coisa acontece, dependendo da brincadeira que acontece também, eu acho que a coisa acaba meio que perdendo um pouco o sentido. Aquela embaixadinha que o Edilson fez ali contra o Palmeiras, era pra ser uma brincadeira, acabou virando uma briga generalizada e o jogo nem acabou. Então é complicado. Oi? Se você conseguiu ver, se você consegue enxergar que existe uma linha tênue, quando foi que ultrapassou a linha da brincadeira pra linha do sério no futebol? Qual foi o ano? 2000, 2001? Quando foi que isso aconteceu? Não, eu não sei, amigão. Eu acho que não tem um ano específico. Eu acho que existem brincadeiras e brincadeiras. Por exemplo, as brincadeiras antigamente tiveram algumas que passaram dos limites também. Assim como hoje também. Mas, mano, semana passada a gente anunciou aqui, ou retrasado, não me lembro, que um jogador do Juventude, o bagulho esquentou pra ele, o tal do Jô lá, lembra? Que ele fez um gol, foi na frente da torcida do Caxias, se não me engano. Caxias. E os caras quiseram matar o cara. Claro, mano. Matar ele. Então, aí eu acho que é o seguinte, viu, mano? Acho que o futebol, velho, não leva as coisas tão a sério. Mas desculpa, aquele cara que tentou matar, os suspeitos lá. Estão presos, né? Eu não sei se estão presos, se não estão, mas o que acontece é o seguinte. O que acontece é o seguinte: aquele é o tipo de cidadão, gente. Será que ele já não tentou outras coisas que não foram contra o jogador de futebol? É porque o elemento não presta. Elemento não presta. Mas ele possivelmente é o tipo de pessoa que ia cometer um crime, independente de uma provocação de jogador. Mas esse cara, infelizmente, ele tá no contexto do futebol. E aí você faz uma brincadeira torta. Eu entendo. Pra mim, tem que brincar. Mas você corre o risco. Eles não são tirados do contexto. Você corre o risco. É igual a gente tava falando aquele negócio que você falou, não saia de casa, não demole. Pro jogador, até pra gente aqui, é bom não dar mole. Não, mas eu não tô falando só com relação aí à represália da torcida, Portuga. Por exemplo, a brincadeira que o Sheik fez lá quando ele citou o Vasco, falando do Vasco pra mim na rival, ele quis dizer o quê? Que o Vasco hoje é um time pequeno. E eu acho que isso daí acaba sendo ofensivo, porque existe um momento em que já não é mais brincadeira. Quando você começa a querer falar, por exemplo, um jogador de futebol começa a falar que o clube é pequeno, RG, aí já começa meio que entrar no mérito do desrespeito. Lógico, porque aí ele tá, já não é mais brincadeira, eu não vejo graça nesse tipo de coisa. Chamando. Uma coisa é o torcedor na arquibancada zoar com o vascaíno. Fala, teu time acabou, teu time é pequeno. Lógico. Outra coisa é um jogador tomar essa partida. Ele tá chamando o torcedor do time dele pro lado dele. É um exagero, com um exagero. Isso aí, mano. Uma brincadeira que não faz sentido. Eu entendo total. Então, uma coisa, por exemplo, esse negócio do Valdívia, claro, eu xingo ele aí porque eu sou torcedor. Mas eu não acho, por exemplo, que foi desrespeito aí com o Corinthians. Eu acho que foi um desrespeito, talvez, com o campeonato. Ele fala que o campeonato já tá dirigido, enfim. Como tem dirigentes que estão fazendo também. Eu não acho que isso é brincadeira. Eu não acho que é brincadeira. O torcedor brincar é uma coisa. O torcedor falar, o campeonato tá manipulado, o campeonato tá comprado, beleza. Faz parte do folclore do futebol. Agora, quando dirigentes começam a assumir essa postura, quando jogadores começam a assumir essa postura, principalmente sem provas, eu acho que fica um negócio um pouco pesado. Mas ele nem tá aí, mas ele não faz parte nem do clássico. Não, mas, ô Sombra, é que outras pessoas aí do futebol brasileiro já insinuaram isso também. Jogadores e dirigentes. Ele só reforça uma brincadeira de mau gosto que tá rondando aí. Ô, lá. Paulo! Oi! Placar, então, próximo jogo do Corinthians agora é no? O Porco agora. Porco, verdade. Sim. Ah, é lá em Porco. Porco. Lá em Chiqueiro. O Andrés disse que vai torcer pra empatar ou perder de pouco. A gente tá 100% lá, então a gente não pode pensar em derrota, entendeu? Isso. Ele fica com essa brincadeirinha aí, torcer pra empatar ou perder de pouco, aí toma uma sabugada lá, aí tu vai ter que engolir, hein? Ué, mas quando o cara é humilde, como eu tô sendo aqui também... Ah, humilde. Vocês acham que você é falso. Vocês acham que a gente tá sendo irônico. Isso aí, humildade. Isso é falsidade. Imagina, isso aqui... Eu sou o cara mais humilde aqui da rádio. Ô, como? Mas é verdade. É verdade. Aham. O Benjamin que não me deixe mentir. É, sim. Marlon. O Corinthians tá a 7 pontos à frente do segundo colocado. Eu podia estar batendo o binguelo aqui na testa de vocês e não tô. Não bate de medo. Ô, Paulo, um abraço pra você, cara. Tudo de bom. Posso mandar um abraço aí? Pode. Manda um abraço pro meu primo Raul Sanches. Ele que me apresentou o estádio pra vocês. Ele tava jogando videogame lá, acho que já tem uns quase 10 anos lá. Não, você falou ele que me apresentou o estádio pra vocês? Não. Ele apresentou o estádio pra você. Ele apresentou o estádio, a gente ficava tirando as partidas de pés lá e ficava ouvindo vocês o programa inteiro. Mas por que vocês não jogavam sentado? Ah, porque sentado é muito fora do padrão, né? Ah, tá. Então tá bom. Só por isso. E mandar uma moeda pra minha namorada, Marília. E mandar um chupa Dudu, porque ele merece chupar um pouco. Que isso aí, Domênio? Isso aí. Mas tua irmã aqui, ô trouxa. De boa. Dodozinho. Garotinho doidinho do titio. Sim. Você não acha que tá exagerando, não, hein? Não, cuidado não, aí com o cartão vermelho. Calma, juiz, calma. E tem umas coisas que o Dodô fala, depois o Aguinaldo fica todo melindrado. Não fica com ciúme, não, Aguinaldo. Deixa o Dodô chupar um pouquinho e depois chupa. Ai, pro inferno, trouxa. Paulo, um abraço. Ó, vê se eu tô aí no busão aí. Viu, trouxa? Você tá aqui, Dodô? Tô atrás de você te cutucando, trouxa. Ai, ó. Beleza, homem. Bom fim de semana pra vocês aí. Falou, valeu, cara, abraço. E se você pudesse tirar todos os obstáculos da sua vida num passe de mágica? Hã? Olha, o Sem Parar pode te ajudar em muitas dessas pequenas coisas que emperram o seu dia a dia. Baixe o aplicativo Sem Parar e descubra centenas de lugares que aceitam o Sem Parar. Além dos pedágios, você ainda pode encontrar shoppings, estacionamentos, aeroportos e postos de combustíveis que aceitam Sem Parar. Vamos lá, não perca tempo e curta o que a vida tem de melhor. Sem Parar em todo lugar. Estádio 97 também tem oferecimento da BV. Pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas na hora de financiar. Não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Eliar, muito além da partida. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Ó. Opa. Aí o cara fica me zoando, achando que eu fico agorando, dizendo que eu sou mentiroso. Falou que você é mentiroso? Sim. RG! Ai, que bobagem, que é isso? O que você tá agorando aí? Ih, rapaz. Bobagem. Ô, Amandinha, se tiver que ficar do lado de alguém, do RG ou do Sombra? Fico na frente do Sombra. E do lado do velho? Não, bem longe. Longe? Não, só gosto de você. Ué, o velho gosta da sua risada de porquinho. Não, não, detesto. Pô, imagina uma mulher com risada de porquinho. Vai, Ai, RZ, você é muito grosseirinho. Ah, vai sentar no colo do Sombra. Vou mesmo, hein? Gostei da roupa do Sombra hoje. Tá bem social. Bem social, é verdade. Semi-social. Fala logo, porra, o que tá acontecendo? O senhor fica sem graça, cara. Não, não, não, eu tava acessando a informação. Sabe o repórter Ademir Quintino? É, gênio. Nosso sabe, amigo, né? Quintino. É. Ele adora o Corinthians. Quintino. Ele falou que o Giovani, ó, 45 dias fora. 45 é dias sério? Fora. Que zica. Ó, você vai dizer, não, ele não é santista, você tá plantando crise na vila. É, mas essa notícia o seu Bento deu, que o Giovani. Não, vocês falaram aqui de 2-3 semanas. É, RG, mas tem o Leandro lá, calma. Tem o Leandro. Quem? Temos o Leandro, pô. Leandro Moicano. Temos o Leandro, pô. Não, mas o Giovani é um desfalque. Vai, vai fazer falta. O Giovani é um desfalque. Fazer falta. Né? Oh. Evidente, né? Aí, ó, pega qualquer um lá da base, RG. Põe lá e vamos ser felizes. É. O Santos que enfrenta quem agora? Esporte em esporte. Esporte em esporte. O Santos que no primeiro turno só não ganhou, que deu azar, tava na frente, né, Ergê? Duas vezes. Campanha do segundo turno, se tivesse em dois turnos, o Santos estaria aí liderando. É, na frente dos Gambá. É, porque alguns veículos trouxeram. Pai, alguns É Gambá ou é porco, porra? É um Gambá porco imundo. Não, não, porco, não, porco não. É peixe. Que é se for verdão. Aí é sim. Um porba. Uma mistura não, de porco com Gambá. O porco que eu disse com relação ao pai dele. Não é nós, né, mano? É aquele animal mesmo, sabe? Aquele cara bem porco. Ô, mano, é Gambá ou galinha? Você prefere que chama como? Não sei, pergunta pra sua velha. Ah! Duas vezes! Alguém tem a informação? Ai, mano. Que mano, Matera na parada, senão vou te condenar a ficar um ano sem frequentar os restaurantes da Rua Mauri. Eu, seu playboyzinho! Alguém tem a informação se nos pontos corridos algum time foi campeão com menos de 70 pontos? Não. De cabeça? Não, não. Ah, eu acho que não, hein? Não lembro. Acho que não, hein? Menos de 70 não, né? Não, não. Acho que não. Eu não lembro, não. Lembrado não, hein? Tá buscar aqui, deixa eu ver se eu tenho. De cabeça. Ô, vó! Será que o Flamengo? Oi. Tem notícia do. Tem a notícia. Do Porcolino? É o seguinte: já vendeu 31 mil ingressos para domingo. Quanto? 31 mil ingressos. Além disso. 31 mil, é verdade. É. O Afrouxa treinou entre os reservas? Sim. Arouca. Arouca. Ah, e segundo o pessoal da Bocha lá, que acabei de falar com eles. Sim. É certo que o Afrouxa joga, viu? Joga ele, aí parece que vai ser o Thiago Santos. Então o escalamento do Palmeiras vem com... Escalação, velha. Ah, tá bom. Vem com o Fernando Prato. Braz. Braz. Prato é do Galo, vó. É. Zé Roberto, certo? É. Victor Hugo. Ah, você esqueceu do lateral direito? Não, vou ela começa de trás pra frente. Então eu começo. Ô, véia, você tô... Ela errado. Começa da esquerda pra direita, entendeu? Não zero, então é Lucha. Lucha, Vitor 1. Lucha? É Lucha. É. Que Lucha? Que tem a ver com essa porra? Que porra não, é isso. É Lucas. Sai daqui, pelo amor de Deus. É Lucas. Você, lembra que tinha minha manicure antes? Ah, 93? É o rapaz direito lá. Aí o Vitor 1 e o Vitor Canhoto. Vitor Hugo. E o Vitor Canhoto. Ramos. Aí o Zé Roberto. Meu Deus. A frouxa, Thiago Prantos. É, Rabinho. Aí Dodô. Eu? É. É Lucas Barro. E o Gabriel Osório. Muito bem. É. Gostou da escalação, Dodô? Gostei, tá bom. Tá desanimadinho, Júlio. Quem vai apitar é o Rafael Klaus. Rafael Klaus. Quem? Klaus, juiz daqui de São Paulo, Rafael Klaus. Espero que ele apite no tudo tranquilo. Ele apitou o jogo que a gente perdeu lá na... 1-0 para as galinhas. Esse Rafael Klaus. Qual o jogo que nós perdemos? Aí, no Paulista. Ele é bom juiz. Pô, mas aquele se que vocês pegou... jogaram ali, tomaram aquele o que nós demos o gol para ele. Mas se ele tiver com o mesmo vírus que anda rodando por aí, meu amigo. Então, isso que é... O vírus do amor. Lembra dessa música? Fora o vírus do amor, Rita Lee. Do Ibirapuera, restos mortais. Acho que a grande pergunta é por que que não se mexe no inatingível chefe lá, né, da arbitragem. Ah, Sérgio Corrêa. Mestre dos ninguém bons. Quem mexe com esse cara, por isso, velho, que eu falo pra você, não adianta estranho profissionalizar, não adianta a tecnologia enquanto tem o ser humano por trás. Será que ninguém tá vendo? O mundo todo caindo de pau em cima e ninguém mexe com o cara, velho. O Bandeira pede desculpa dizendo que atrapalhou o campeonato e o cara que escalou ele, que tem responsabilidade por isso. Mas eu acho que dá pra mudar, porra. Sim. Eu acho que dá pra mudar, sim. Não, a partir ninguém do mexe, que... mano. Não, lógico, então, RG, lógico que tem que não, mudar. Com relação a esse cara, RG, por mais que ele ainda continue no comando da arbitragem, se você profissionaliza, já ajuda. Agora, se você implementa a tecnologia, coloca ali talvez um recurso de câmera pra que o árbitro não tenha dúvidas, aí eu acho que resolve de vez. Mas você não tem que pedir, resolve, mas não tem que pedir isso pra FIFA, mano. Precisa, então, portanto. É um trâmite muito demorado, cara. O que eu tô falando é com relação ao comando da arbitragem. Se você tiver, por exemplo, uma profissionalização dos árbitros e tiver o recurso da tecnologia para que o árbitro possa sanar qualquer dúvida que ele tenha, independe de ser o Sérgio Corrêa, independe de ser o Armando Marques, independe de ser o Loeblin, independe de ser o Margarida, independe de ser qualquer árbitro, tá certo? Ou ex-árbitro. Se o cara tiver esses dois recursos a favor dele, tanto a profissionalização... Não, sim, eu coloquei como exemplo. Se você tiver como... como assessorar os árbitros, RG, com a tecnologia e profissionalizando os caras, eu acho que a chance de erro ela vai se resumir praticamente a zero. Minimiza. A zero. Não, não é que minimiza, eu acho que resolve quase. Não. Resolve o problema. Minimiza. Eu acho que a dúvida, RG, ela vai existir em determinados lances que o árbitro ainda ele pode ter talvez uma interpretação diferente. Mas que você pode chegar, talvez, aí uma equação de praticamente não ter erros no futebol, eu acho que dá. Não. O erro sempre vai ter, né? Então, mas é um ou outro, não vai ser aquele erro escandaloso. Mas vamos minimizar. Agora você vai mostrar bem. Você vai mostrar onde não errar. Você vai falar das camisinhas rola. Opa, é isso aí. Hoje, mano, hoje é dia. Vocês sabiam qual foi a marca de camisinhas que inventou o dia do sexo? Não. Foi a Ola, velho, foi a Ola. Agora eu dia sei. 6 de setembro, velho. 69, entendeu? 6 por causa do dia 6 e 9 por causa do dia do mês de setembro. Entendeu? 69. Sugestivo, velho. É ou não é sugestivo? O cara fala 69, o cara já lembra. O negócio do sexo, mano. É, mano. Isso aconteceu, amigão, em 2008. E desde então, a marca homenageia aquilo que deu origem a tudo. Ou seja, o sexo, velho. Sexo é legal pra caramba. É ou não é? É um dia pra sociedade brasileira discutir abertamente o assunto. Mostrar aquele seu lado positivo, porque o sexo é legal pra caramba. Faz bem pro ser humano. É, tem que quebrar aqueles tabus também, é legal pra discutir isso daí, acabar com os preconceitos e disseminar o sexo seguro. Isso é o mais importante, porque o sexo é legal desde que você também use um preservativo, e no caso o preservativo Ola, né, velho? Você não pode sair por aí pegando todo mundo, passando Guatambu geral, velho, e tapar a ferramenta, Domênico Gato. Verdade. O cara tem que ter responsabilidade, é ou não é? Com certeza. Então, amigão, se ligue, velho, com Ola... De balada, never ends. Viva a pegação. E o ouvinte do Estádio 97 que ligar aqui também e disser o seguinte: Ola, de balada, never ends. Ou então, Ola, viva a pegação. Ele ganha um kit fantástico, bem legal, que nós ganhamos também. Da Ola, velho. Vai poder passar a marreta geral por aí, velho. Vai dar uma afiada na espada. É, amigão. Vai tirar a cueca hoje, hein? O feriado tá chegando. É. Vamos falar com a marreta da Vila Madalena. Marreta. Não, só agradecer o Alessandro Reis aqui, ô Sombra. Ele disse que o Flamengo ganhou com 69 pontos. Eu previ que fosse porque foi o time que mais deu arrancada. Lembra? Que você previu, mas não falou. Não, falei com o Domênico. Não, falei do Flamengo. Falei, o Flamengo. Ah, falei, o senhor escutou. O que você fala no ouvidinho do Domênico? É, o Flamengo ganhou. Falei, sim. O que você fala no ouvidinho do Domênico entre vocês? Isso. Olha lá, menina. Cuidado. Isso. Não tô mexendo na sua gaveta, não. Na gaveta, não. O armário inteiro. Eu tô sabendo que tá vindo do alto aí alguém pra brigar contigo, viu? O quê? Olha, na verdade, eu não aguento essas coisas. Não é porque você está comendo a carne De onde eu já me alimentei bastante. Sai pra lá, a Domênica é sua minha. Verde imponente. É domingo, viu? Não fica nervoso. A loja online do Estádio 97 está bombando de novos produtos. Agora, além de presentes e itens oficiais do seu time, também tem a linha exclusiva do Estádio 97. Tem bonés, camisetas, moletons, mochilas, tudo com a marca do programa que você ama. Acesse lojadoestadio97.com.br. Tem tudo o que você imagina, só não tem a imaginação do casão, né, Tobias? É verdade, né, Tobias? Ah, Tobias. Ó, a loja do Estádio 97 tá cada vez mais legal, cada vez mais recheada. Você ainda não visitou a loja do Estádio 97? Visita lá, lojadoestadio97.com.br. E olha que bacana, Bá. O que vai mexer aí, Bá? Vou procurar o lançamento. Ah, lançamento, sabe o quê? Agora são as toalhas, as toalhas. Exatamente. Atenção, torcedores do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras e do Santos. Já na loja do Estádio 97 também, as toalhas dos grandes clubes do estado de São Paulo. É verdade, toalhas de alta qualidade, legais demais, produtos oficiais. Boa. Hein? Muito bacana, lançamento a partir de hoje também na loja do Estádio 97. E o que está fazendo um tremendo sucesso, hein? A mochila do Estádio 97... importada com o logo do Estádio 97, tá demais. Os moletons do Estádio 97 estão sensacionais. Tá tudo muito bacana, hein? Então você quer produtos muito bacanas do seu clube e também do Estádio 97? Vá na nossa loja. Vai lá, lojadoestadio97.com.br. Além dos produtos do seu clube, como hoje, por exemplo, tem o lançamento das toalhas, né? Tem uns squeezes aqui bacana, você que frequenta a academia. Esses squeezes, que também são lançamento, esses novos aqui, hein? Esses squeezes que estão agora à venda na loja do Estádio 97. Deixa eu ver quais os clubes que nós temos aqui. Os squeezes, estão vendo aqui do Bota, do Santos, do Corinthians, olha aí. Atenção, santistas, corintianos, tem um squeeze fantástico aí, hein? Muito bacana. E às vezes não é só pra você também presentear seus amigos, né? Vai chegar fim de ano, vai ver aquela brincadeira de amigo secreto, vem Natal. O caminho, loja do Estádio 97. E essas toalhas aqui dos clubes estão num preço extremamente legal, R$49,90. Compra já, velho. Compra já, R$49,90. Tá bacana demais. E ó, nos próximos dias uma grande novidade, muita coisa se incorporando à loja do Estádio 97, tá bom? Visite lojadoestadio97.com.br, também no Facebook, facebook.com/lojadoestadio97. Estádio 97 da Energia tem um oferecimento do Grupo Esser, construindo com valor. Engove, vai pra balada? Bom engove pra você! Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado se o medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Vamos aqui... Cadê a menina do estádio? Tô aqui! Não, a outra. A menina outra. Hoje já trabalhou, já trabalhou durante o dia. Ficou exausta. Não, é que essa trabalhou ontem à noite, madrugada. Nossa, deve estar muito... Fez programa aqui da meia-noite às duas. Deve estar exausta. Tá toda exausta. Nossa. Tá cuidando do Benjamin Button. Ele tá na TPM, a menina. Ele casou com o Benjamin Button. Eu fico imaginando ele saindo daqui 2 horas da manhã. Véio. É que é o seguinte, o Moto foi trampar mesmo. Ele tinha 35 para 36 anos. É. Então, ele não tem o hábito. Acho que ele nasceu com 25, a né? Pegada, porque ele não sabia quem era Chicão, Pita e Dario, cara. Ele nunca tinha ido no Morumbi. Olha, eu vou dizer um negócio pra você. Eu não queria falar, mas eu mandei fazer mais umas 2 semanas. Uma busca? Mandei. Mandei fazer uma busca, uma varredura em todos os cartórios da cidade de Santos que ele diz que nasceu lá. Não tem nada... Ninguém conhece. Nunca ouviu falar? Nada. O Mota é o exterminador do futuro, velho. Ele caiu de algum lugar. Ele caiu de algum lugar, pior que é sério, gente. Não, eu. Pede foto pra ele. Soletre foto. Não, eu pede pra ele foto. Outro dia eu pedi foto dele no Morumbi, que ele disse que é São Paulinho desde criança. Não tem nenhuma. Aí ele inventa a história que as fotos dele estão no incêndio que deu na Record, lembra? Incendiou. Ele falou que está guardado na Record, naquele incêndio da Record. Eu fico preocupado, Benja, porque assim, ele trabalha na rádio, tudo bonitinho, registrado, legal demais, como manda o figurino. Mas será que essa pessoa que trabalha aqui chama-se realmente Cláudio Mota? Ah, então pega a carteira de trabalho dele e vê se tem registro dele como professor. Será que amanhã, não pode chegar amanhã, o cara sai da rádio e chega não uma tem. Citação do tipo, Roberto de Abreu. Pode. É, quem é Roberto de Abreu? Aí aparece o Mota. Você vai lá no tribunal, tá lá o tal do Roberto de Abreu. Quem é o Mota? É o Lima Duarte e Ariclenes, é isso que você tá falando? Ariclenes de Lima Duarte. Pode não ser ele quem é. É, pode ser. Pode chegar uma pessoa estranha lá e. Eu aí, fico preocupado. Quem? Quero ser que o Mota não artista, é isso que aí eu chega lá e fala assim: não, mas ele fazia lá, eu tenho prova, ele trabalhava lá, não sei o que lá. Ele falava do São Paulo, ele dizia que era São Paulino. Daí fala assim: jamais sou santista. Pode ser. Não sei se ele vai falar que era santista, mas pode ser. E que ele é hétero. Deve ser. Tô falando. Deve ser. Ah, isso agora, aí eu acho agora, que agora, o que me surpreende mesmo é que é um sujeito misterioso. Muito. Então misterioso. É enigmático, muito. E ninguém sabe de onde ele veio. É, o estranho é quando ele engrossa o timbre, né? E quando você pergunta alguma coisa à família dele... Ah, é um enigma. Ele fala que todo mundo morreu. Mas só se você falar do Pablo Escobar do que dele. Fala isso como é boa aquela série Narcos. Puta, eu quero assistir, ver se começa esse fim de semana. Eu tô assistindo no Netflix. É, ainda não tô assistindo. Ah, como é legal com o Wagner Moura. Ah, vá. Ele é o Pablo Escobar. Tá falando sério? Olha o Rudy tirando aí. Deixa zoando aí. Tem gente que não sabe. Fazendo de trouxa. Tem gente que não sabe. Nossa, não, mas mano, vai. Faz uma enquete aqui, liga 10 ouvintes, pergunta quem fez narco, se é brasileiro, eu se não é. Eu sei porque eu vivi isso. Tanto é que esse cara aí, o Wagner Moura, ele pra fazer esse personagem aí, é o cara que produziu o Tropa de Elite, né? Não, ele foi protagonista, Padilha. Né? Ele... Não, Padilha é... O que fez o filme, o diretor, não é? É o Zé Padilha. O ator, ele foi pra lá pra morar lá pra ele incorporar o personagem, velho. Que beleza. Ele foi pra lá, levou a família toda, não falou pra ninguém, ele aprendeu espanhol. Eu assisti muito legal. Mas se não for, não absorve, cara. Não tem jeito. É o famoso laboratório. Fez laboratório, né? Muito bem, estádio 97 da Energia 97. Tá passando mais um avião. É o avião que te leva pra ver... YouTube em Barcelona, promoção avião do estádio 97, tá anotando? É, dia 28 de setembro, tá chegando. Quer saber como funciona? Acesse o nosso site 97fm.com.br. Clique na página de promoções, leia o regulamento. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre a promoção, tá bom? Sim. Agora vamos aos ouvintes, 3284-7097. Sabe quem fez um laboratório também, RG? Dexter. Walter White. Walter? Do Breaking Bad. Imaginei que fosse. Alô? Esse fez. Muito bom. Alô? Que alô? Isso? Tem um som, ó. Ó. É nóis. O cara tá. Mano, ó. Racionais. Vai, mano, bro. Olha, só isso. A batida, ó. Quem tá chamando? Ih, hoje tá doido o sistema aqui, hein? Olha, hoje o negócio tá feriado, os caras ficam empolgados. O sistema tá muito louco, né? Quando fala de sistema. Alô, senhores? Opa, quem fala? Alô, quem fala é Alexandre Rodrigues dos Santos. Fala, Alexandre, tudo bem? Tudo bom, Dodô? Como é que você vai? Graças a Deus. Alexandre do que é o nome completo? Rodrigues dos Santos. E quantos anos? Eu sou Opala Comodoro Preto, rapaz. Opala Comodoro Preto? E aí, RG? Não sei. Ele é 80? É. Opala Comodoro. Não. 88. Eu ia falar 84. Opala Comodoro Preto. 4.1, RG. É, o Opala. Aí, acertou Rodrigues, né, velho? Nunca errou. Opala Rodrigues, Comodoro. Né? Aquele Opala Comodoro. O Opala é diplomata. Mas o 4.1 era o diplomata. Porra, era uma caranga, cara. Caiu. É como o carro Opala, morreu rápido. Vou te falar, o Opala diplomata era um dos carros mais top que tinha. Pô, é nós, mano. Não, era o mais top, né? Hein? Tanto é que o nego, quando não tinha chance aqui no Brasil de ter um importado, que na época era um absurdo. Não, porque o cara tem uma Mercedes, é um absurdo. Mas quando... Só se o cara fosse. Quando era automático, né? Não, hoje é mais comum, né, mano? Quando hoje é mais saiu, comum, mas... Quando saiu aquele Opala com as duas lanterninhas atrás. Então, tinha o Opala. Abriu esse Opala, né? Tinha esse Opala diplomata e tinha aquele Monza Ouro, lembra? Sim. Sim, mas ainda era Ouro que chamava aquele Monza. Mas ainda era um patamar abaixo do Opala diplomata. Era patamar abaixo. O diplomata era automático. Carro que presidente andava era Opala diplomata. Opala era. Diplomata era 6. Tinha bastante prata ou preto. Aqueles carros que você botava R$1.500 de gasolina, você ia daqui até a ministro Roger Delgado. Põe o neon. Os carros que o mano gosta. Aí põe o neon no carro também. O Benjamin, o carro dele faz 200 metros por litro, RG. De metros. Alô? Não é tanto. Puta exagero. Alô? Alô? Fala. Alô, Leonardo? Ô, Leonardo, tudo bom? Ô, oh, de novo consegui aqui, hein? De novo como? De novo. Então desliga. Eu falei com vocês, pô. Desliga e tenta de novo pra ver se você consegue outra vez. Leonardo. Ah, vamos lá, Leonardo do que é o nome completo? Leonardo Paulino. E aí, RG? Lembra daquela pizzaria que tinha pizzaria Paulino? Não, lembra não. Já tem ainda? Tem. Lógico. É, não sei se ainda... Tinha Aridino e tinha Paulino, pizzaria Paulino. Ô, velho, quantos anos você tem, cara? Agora eu tenho 24. Aí, RG, 2.4, RG. Ô, 2.4. Mas assumiu aí, 2.4, normal. 2.4, RG, hoje. Mas você tá bêbado ou tá são? Ah, tô cansado, mas tô são. Então é São Paulino, é isso? Ah, entendi. Sensacional. São Paulino, é isso? Entendi, é, entendi. Porra, RG. Muito bom, parabéns. Olha os caras ali, e você, porra, qual bairro você mora, cara? Piada. Qual bairro você mora, velho? Aí, ó. Mesma piada. Mas é o mesmo ouvinte? A mesma praça. Vila Nova Manchester. Vila Nova? Vila Nova Manchester. Olha, que não mudou nada, né? Tem uma que é Zona Leste. Perto de... Se eu não me engano, é perto da Vila Carrão. Boa. De novo. Repete também, né? Fala um artista que trabalhou nessa TV aí. Qual TV, RG? Manchester. Ah, sensacional. O RG hoje veio e está impossível. Angélica. Impossível. O seu boneco. A Luma seu de Oliveira. O show do boneco, lembra? Lembra do Alberto Léo e aquele Márcio Guedes? Paulo Stein. Paulo Stein. Transmitiu Campeonato Carioca. Em 1989, Botafogo campeão, assisti esse jogo. E, na nossa, e a Angélica estreou transmitindo contatos imediatos, não é? Também, tinha. Mazolinha, novela na Pantanal. Na nossa discoteca, tem voo de táxi? A Angélica quando tava na Manchete? Olha o respeito. Deve não, ter, cara. Deve mas ter. Essa música era um clássico. E era mais seguro, né? Ela não caía do táxi. Hoje ela canta voo de Uber. Porque ela que absurdo, hein? Que absurdo, hein? Isso tocou pra cacete. É, hoje ela vai de Uber, velho. Enchiu os sacos aí. Aí é a velha. A velha cantando? Vó de táxi! A velha foi estar no castelo. Você sabe! Tá presa lá. Tá presa no mas castelo. Essa é uma gravação, porque a velha mesmo tá presa. É, tá presa. Ô, velho, e qual que é o time aí? Pode falar, o time, deixa eu perguntar, vocês estão conseguindo ouvir legal? Que eu tô no celular aqui, tá legal? Sim, por enquanto, sim. Ok, 100%. Ah, beleza. Então sobe o hino aí, mano, aqui é Corinthians, mano. Ah, Coringão, mano, Coringão, a torcida tá em êxtase. Não estamos ouvindo muito bem, não, velho. É, pode ser que caia, viu? Ó, amigão, fala um pouco mais alto. É com o Palmeiras aí. Oh. Aproveitar e chupa, Dodô. Amigo. Inferno, trouxa. Respeito o ouvinte. Respeito. Ele mandou chupa, eu mandei trouxa pra ele. O Portuga fica se divertindo nas suas custas, Dodô. Não tem Dodô, não. Tem Dodô, não. Fala com o mano aí. Ô, amigão. Ô, fala aí. Muitos davam o Corinthians aí como um dos possíveis times que brigaria pra não cair pra Série B do Campeonato Brasileiro. É, muitos desacreditavam, inclusive o próprio RG número 2, aí quando o Corinthians começou você a se desfazer é um de alguns jogadores. Você é um brincalhão. Que o Corinthians pudesse brigar por alguma coisa nesse ano de 2015. O Corinthians tá aí, a trancos e barrancos. Mas perdeu dois jogadores. Provando, tá aonde? Aonde? Mas... Perdeu o Petros, perdeu o Fábio Santos, perdeu o Petros, Chico. Petros, mano. Perdeu o Guerreiro. Reserva. Tá louco? Louco? E daí, RG? Faz parte de um elenco vitorioso. Ah. Faz parte de uma engrenagem, velho. Para. Tá certo? Quando você pega um relógio, RG, você não pode se basear apenas no ponteiro. Existe toda uma engrenagem por trás. Nossa. Que faz com que... Aí, que frase limpa, caminhão, não, é verdade, cara. É verdade. Ah, eu sou trouxa mesmo, né? O cara, ele pede a bola na rede, aí eu vou lá e levanto. Não, é verdade, RG. Você quando pega, por exemplo, um carro, não é só o motor que faz parte do carro. Você tem ali uma direção, você tem os pedais... Você tem o câmbio. Nossa, mano, quanta frase eu vou tomar. Cara. É verdade, eu valorizo o coletivo, velho. Vou tomar. Então trabalha em ônibus, pô, você valoriza o coletivo. Ô, RG, só rápido. Prazer, antes de você tomar água, RG, a informação passaram de 69 errada. O Flamengo foi campeão em 2009, foi a menor pontuação desde os pontos corridos, 67. Acabei de fazer aqui o levantamento. 67? Então assim, ó, Cruzeiro, nossa, Flamengo, né? Cruzeiro 2003, 100 pontos, foi a maior pontuação até hoje. Sim. 2004, Santos, 89. Sim. 2005, Corinthians, 81. Em 2006, São Paulo, 78. 2007, São Paulo, 77 pontos. 2008, São Paulo, 75 pontos. 2009, Flamengo, 67. Porra, pior ainda. 2010, Fluminense, 71. 2011, Corinthians, 71. Fluminense 2012, 77. Cruzeiro em 2013, 76. E 2014, Cruzeiro com 80 pontos. Então foi a exceção, né? Ô, amigo, Flamengo é exceção. Opa. Tá voltando um pouquinho o áudio aqui, tá dando uma microfonia. Teria como você tirar do Viva Voz? Você tá no Viva Voz, não tá? Não, não tô no Viva Voz, não. Tô então, no fone de ouvido aqui. Abaixa só um pouquinho o volume do rádio aí, por gentileza. Ah, mas eu... agora tá bom, agora tá perfeito. Mas, ô, amigão, por todas essas situações aí, circunstâncias que eu abordei agora há pouco, o Corinthians perdeu jogadores, todo mundo colocou o Corinthians talvez como um dos times aí que iam ficar capingando no Campeonato Brasileiro. Essa liderança do time do Corinthians aí, você acha que é coincidência ou você acreditava que o Tite poderia remontar o time no decorrer do ano e do campeonato? Ó, vou falar pra você. Nunca vi o Corinthians com time pra cair. Ou pra ficar lá naquela zona, né? Naquela zona de perigo. Eu pensei que ia ficar lá no meio da tabela, sabe? Onde tá o Flamengo, esse pessoal aí. Uhum. Eu pensei que ia fazer mais ou menos assim. Só que, de novo, nosso técnico Tite calou a boca de muita gente aí, né? Porra, cara, novamente. O Tite, ele tem alguma coisa aí com o Corinthians que não dá pra entender o que é, né? A química é perfeita, velho. É, mas tinha corintiano que era pé atrás também. Quem tinha desconfiança... Não, do time que perdeu muitas peças. Quem tinha desconfiança, não é nem a crônica, porque a crônica é normal. Tinha muita gente, o próprio corintiano... Não, normal não. A crônica é anti-Corinthians. Ah, vai, mano. Que é isso? A crônica é anti-Corinthians. Você tá louco, velho. Isso é legal. Doa quem doeu. Essa crônica tá cheia de anti por aí. Ah, tá. Mas, amigão... E tem trouxa aí de amigo meu que ainda tem a moral de falar que em comparação a 2012 o Tite deu uma caída. É, sacanagem. O cara tá tirando leite de pedra lá, tá fazendo milagre. O cara fala nem se compara esse time com 2012. Fala aí, né? Não, aqui, ó, porra, é muito pior. O meu amigo, pior, tá louco. O Dan Stuba, que tá no carro nos ouvindo, ele tá falando também, ó. O Corinthians será o campeão brasileiro. Aqui, ó. Assim espera. Manda um abraço pra ele. Falou, estou no carro ouvindo o Estádio 97. Um abraço pro Dan. Grande Dan Stuba, corintiano roxo. Esse é. Dan, aquele abraço pra você. Manda um abraço pro Dan Stuba, que ele tá no carro te ouvindo. Ele tá carente. Sucesso, hã? Viu, velho? Sucesso, Dan Stuba. Aquele abraço. Ele tá agradecendo aqui, ele mandou um abraço. Olha, ele falou, valeu, outro abraço, valeu, pior obrigado. Que aí, ó. Olha lá, ele falou, outro abraço. É verdade. Viu, valeu, legal? Valeu. Tecnologia é tudo, né? Com certeza. Ah, esse mundo globalizado, meu Deus do céu. É globalizado. É lindo. Mas, ô, amigão, é legal, velho, ver um time como o Corinthians, velho, que nasceu à luz dos lampiões. Ih, lá vem. É um time fundado por imigrantes, velho. É. Uma torcida sofrida, tá certo? Passar por alguns perrengues do Campeonato Brasileiro e, mesmo assim, dar volta por cima. É bonito isso daí. É bonito. Porque tá cheio de time coxinha, que cheio de dinheiro por aí. Isso não é legal, véio. Não tem que valorizar. Tem que valorizar os times pobres, velho. Os times populares. É, mas você comemorou a Forbes dizendo que o seu time é o mais valioso da América Latina. Não comemorei nada. É engraçado você, né? Esse tipo de rádio pra mim não vale nada. Você esquerdinha caviar, você, rapaz. Então, ó, o senhor nem mencionou essa pesquisa ontem no programa. Mostrei pra você. O senhor só falou fora do ar. É, mostrei pra você. O Corinthians, ele é o time mais valioso da América do Sul. Não, das Américas. Inclusive México e América Central. Tudo bem, você pega ali como base as eleições mexicanas que tem bastante dinheiro também. Uhum. O Corinthians, tirando então aí o mundo europeu, que são os times mais valiosos ali, no caso, principalmente os ingleses, mas o Corinthians é o time, Portuga. E se você fizer uma somatória de tudo ali, camisa, marca, estádio, patrimônio, elenco, enfim. O Corinthians nessa composição, ele tem uma marca avaliada em quase 2 bilhões. Quase 2 bilhões. É muito dinheiro, velho. É muito dinheiro. Né? É, isso. Ah, e o São Paulo, se eu não me engano, é o vice-líder dessa pesquisa aí, desse ranking que a Forbes mexicana fez, Portugal. O São Paulo, ele tem uma marca avaliada, se eu não me engano, acho que em 1 bilhão e 300 ou 400 milhões, eu não me recordo agora. Tem uma diferença muito grande aí. Isso daí, velho, é um trabalho bem feito. Por mais que o pessoal pegue no pé, por mais que o pessoal fale isso, fale aquilo, o Corinthians, ele tá ampliando seu patrimônio, fez agora o estádio. Inclusive, nos próximos dias aí, semanas ou meses, vai estourar uma briga aí também, viu, amigão? Eu tô sabendo aí de uma, pra usar um termo popular, uma pizza que vai explodir aí entre Corinthians e Odebrecht. Odebrecht já tá começando a apresentar alguns valores aí do estádio do Corinthians, Benjamin. O Corinthians não concorda e o Corinthians possivelmente não pagará. E o Corinthians essa briga vai pra justiça. O Corinthians já contratou advogado pra isso aí. A mídia não tá noticiando ainda, mas isso daí vai explodir daqui a pouco aí. A Odebrecht tem apresentado algumas notas, teoricamente, aí, do quanto custou esse estádio do Corinthians. E o Corinthians tá contestando esses valores aí. E essa briga tende aí pra justiça. Sem falar dessa, amigão, outro lado, né? Numa dessa, eu não sei nem se o Corinthians não vai parar de jogar no estádio. Porque, querendo ou não, Benja, quando um embrólio desse aí torna-se algo pejorativo, o Palmeiras, ele não tem muita opção. Ele tá para de jogar no estádio. Se o Corinthians para de jogar no estádio, quem se ferra é o Corinthians. Não, devolve. Devolve, fala, beleza, assume a bucha aí. Continua no Pacaembu. Mas pra eles é melhor. É devolve. Né? Pra o Debrecht é pegar o estádio é melhor. Não sei não, viu? O que o Debrecht vai fazer com o estádio? Não sei não, vai fazer o quê? Elefante branco da porra, vai, tá louco? Vai demolir aquilo pra construir outro negócio? Tem uma dívida pra ser paga e o Debrecht tem que pagar, velho, tá louco? O Debrecht que financiou a obra. O empréstimo lá tá tudo no nome do Odebrecht, não é no nome do Corinthians. Você gostaria que o Corinthians voltasse a ser jogado no Pacaembu? Gostaria, pelo menos algumas partidas. Eu gosto muito da Arena, mas particularmente eu gosto mais ainda do Pacaembu. E sem falar que essa empresa aí, ela tá envolvida num esquema sujo, né? É, ela tá sendo aí, denunciada aí. Peraí, e hoje, peraí, que dia é hoje? Na verdade, hoje é dia 5. No dia 5 de setembro agora, vocês estão achando ruim ter feito o um negócio com o Odebrecht, é isso? É. Agora não é mais amiguinho. Hoje, não, no dia 5 de setembro... No dia 4, isso. Hoje vocês descobriram que não quatro, foi, que pode quatro. Não ter sido um bom negócio. E não foi um bom negócio. Mas a Odebrecht, o Grêmio, foi a empresa contratada para construir essa arena. Dá uma olhada, o Grêmio teve problema... Não é que dava para você construir com uma outra empresa. A empresa que foi credenciada pelo próprio governo brasileiro para estar levantando as arenas da Copa. O Grêmio... Por quem? Pelo próprio governo. Governo? Ah, não existia uma outra empreiteira fazendo o Grêmio. Ah, desculpa, o Grêmio, agora eu entendi o negócio. O Grêmio teve problema com a OS. Sim. O Palmeiras está tendo problema com a W Torre. O Corinthians vai ter problema com a Odebrecht. Lá na Arena Manaus. O problema é com todo mundo. Desculpa, mas o Palmeiras, Palmeiras não tem problema. Palmeiras é entendimento. Quem tem problema, né? O Palmeiras não tem problema nenhum. Eu me expressei mal. Vocês entenderam. Há um problema a ser resolvido. Há um embrólio judicial. O Palmeiras não tem nada a ver com isso. Mas há um problema. Problemas diferentes. Foi um modo de falar que o Palmeiras está tendo. O problema é que a gente fala que é o estádio do Palmeiras. O Palmeiras tem um problema. Sim, aquele da discussão das cadeiras que está no... Tem mais coisa. A W Torre não está pagando as contas. Sim, os fornecedores. A W Torre não paga nenhuma fornecedora. Não, eu sei. O problema é da W Torre, mas a gente fala do estádio do Palmeiras. Mas o Palmeiras joga, né? Uhum. Eu tô falando que o problema é do Palmeiras, mas de certa forma afeta o Palmeiras. Então, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: todos esses estádios que foram feitos pra Copa aí, o do Palmeiras não foi feito pra Copa, de certa forma, mas todos estão tendo problema. Você imagina se o São Paulo tivesse feito o esquema da reforma? Que tinha como construtora Andrade Gutierrez. Ah, mas todos que fizeram estádio. Ia ter um problema com São Paulo. Não tinha outra empreiteira pra fazer. É que Andrade Gutierrez, Odebrecht. Graças a Deus, por vias erradas, nós acabamos não fazendo. Por vias tortas, acabamos acertando. Mas todo mundo nesse ramo aí tá meio complicado. Ia ter um problema entre dia. São Paulo e. Claro, você ia estar com o estádio demolido e sem. Nossa! Mas o que pode acontecer de problema pro Palmeiras pode ser se a W Torre resolver vender a Arena. Torre! Tô letrando. Não, W Torre, né? Não, não tem Torres. Problema nenhum. Torres, não. Por exemplo, aquele negócio, que deu problema lá do gramado... Como o contrato ainda tá sob sigilo lá, Domênico Gatto, a reivindicação tanto da W Torre quanto a do Palmeiras tá em segredo de justiça ali, isso aí não pode ser divulgado. Mas se numa dessa a W Torre resolve repassar a arena para uma outra empresa, não tem problema. Eu não sei o que acontece, não sei se aquele contrato tem que ser preservado. Que nem aquele negócio lá quando o Palmeiras... Não muda nada, mano. Que nem aquele negócio lá quando o gramado tava péssimo... Porque a W Torre não pagava um fornecedor. Aí o Palmeiras teve que assumir. Não parou de pagar 3 meses sem pagar, o cara fala: não paga? Doido. Não tem esse negócio. Não, você finge, você me paga, eu finjo que arruma a grama. Agora vão ter os 3 shows seguidos lá. Hã? Não vou regar. E tem David Gilmour em dezembro. Tem que parar, hein? Mas o amigo. Rod Stewart. O Corinthians ele tem 2 adversários Gilmour. Ainda que são difíceis aí nas próximas rodadas. O Corinthians ele tem o Porco agora no domingo. E depois o Corinthians ele pega o Grêmio jogando aqui. Fala pra mim. É Verdão. Desses 2 adversários aí, o Corinthians ele tem 6 pontos em disputa. Você acha que o Corinthians consegue ganhar quantos? Bom, com o Porco a gente vai fazer uns coicinhos lá, velho. Tá louco. O cara, não tem fanfarrão pra esse aí? Vou fazer a festa lá em casa. Que só tem falando em festa... Falando em festa, se você digitar. Falando lá, se você digitar no Google. Você já digitou no Google? Ô, Sombra, digita aí no Google. No Google Mapas, ô, Sombra. Se você digitar lá. Você vai colocar lá no Google Mapas. Acesse agora o Google Mapas. Pode acessar aí. Sim. Parece que é sacanagem minha. Põe aí. Como é que é? Augusto. Salão de festas do Palmeiras. Coloca lá. Mas acho que já mudaram isso, já. Mas tava, mudaram, tava bom. Mudaram, ele mudaram, não sabe. É igual o Nick. Coloca aí Salão de Festas do Palmeiras. É. Entendeu? Põe mapas. É. Mapas, isso. É, ele não sabe que dá pra alterar, que dá pra fazer uma jogada assim. Ai, meu Deus. Puta, parece um pouco. O que apareceu, Sombra? O que apareceu? Desculpa, Sombra. O que apareceu aí? Eu não sabia, Arena Corinthians. Então. Então traz é aí, nóis. Traz um acesse aí. Você na sua casa e vai ver qual que é o salão de festa de quem. Sabe quem que mudou isso? Foi o Valdívia que mudou isso no site. Foi o Valdívia que mudou. Então, se você não sabe, salão de festa. O Palmeiras, ele não tá 100%. Nós conseguimos arrancar vocês num campeonato lá. O Palmeiras, ele não tá 100% na Arena Corinthians. O Corinthians, ele tá 100% desse chiqueiro novo de vocês. Gente, o ouvinte tá falando que vocês não ouviram nada. Gente, coral de manos, um, dois, e já. Gente. Só um minuto. Ô, mano, posso concluir? Repita, Leonardo, repita. Ah, que eu tô aqui na rua, aí fico falando, gente, tô parecendo um retardado. Mas isso é sucesso, velho. Então tá bom, Leonardo Alhão, um grande abraço pra você, tudo de bom. Ô, Sombra, antes de terminar aqui, eu posso só deixar um recadinho aí? Recadinho? Diga. É que, não sei se vocês estão sabendo o que aconteceu lá na Praça da Sé, lá às 2 da tarde. Eu vi hoje, que loucura aquilo, cara. Eu não sei, o que aconteceu? Um absurdo. O mendigo salvou a mina. Só pra deixar o negócio, a gente é muito de zoar mendigo, falar que foi indigente, vagabundo. Aí o cara chegou um desses mendigos, né? Sem teto, e salvou a vida de uma mulher. Certo. Sacrificou pela mulher. Então é só botar na cabeça do pessoal aí pra dar... Pra pensar duas vezes. Não, você não explicou tudo o que aconteceu. O que aconteceu, bem? Você cortou pela metade. Chegou um rapaz lá, um meliante, não se sabe por quê. Pegou uma mulher qualquer e fez ela de refém em frente da Catedral da Sé. Na escadaria, exatamente. Ficou lá. E a polícia não podia fazer nada porque estava com a cabeça na arma, estava com a arma na cabeça da mulher. Qualquer coisa matava a mulher. Nisso chegou um mendigo por trás, um morador de rua, e foi tentar socorrer a mulher, agarrou o ladrão, só que nisso o bandido... Esquivou e meteu 3 tiros no peito do cara. E a mulher conseguiu fugir. Ele caiu na escada certa, ensanguentado. E a polícia cacetou o bandido, né, de tiro também. Ainda bem, menos de uma. Mas o policial vai capaz de sair de circulação, o policial vai capaz de terminar preso. Mas isso é outra história. Mas o mendigo salvou a mulher e matou o cara. Mas vou te falar, você falou, o pessoal zoa mendigo, etc e tal, fala mal de mendigo. Eu, sinceramente, eu não vejo as pessoas falando mal de mendigo. Eu entendo até que o mendigo, ou ele tá ali por uma situação financeira, ou muitas vezes por uma situação de psicológica, né? Não falando mal, mas sempre tem uma brincadeira ou outra, sei lá, e foi numa dessas que um salvou a vida de outro. E tem, tipo, ele não devia nada pra mulher, entendeu? Claro, entendi. Isso é legal mesmo, às vezes as pessoas aí ajudam também, tem que ajudar mesmo, velho. Tem que sempre olhar pro próximo. Queria pedir um favor pro Benja. Aí, meu amigo, você vai ter que mendigar legal, cara. Amigo. Não, é só, tem um amigo meu que gosta pra caramba dele, é um fanzaço dele, o Ramiro, um amigo meu. Só queria que você deixasse um abraço pra ele. Um abraço pro Ramiro, amigão. Grande Ramiro. Te ouve todo dia, adora você, cara. Muito obrigado, mande um abraço ao Ramiro. Opa, legal. E também falar, eu não sei se o Mota tá aí. Quando vocês foram gravar lá na FPM, o Mota acabou passando a mão na bunda de um amigo meu, o Otávio. E ele tá apaixonado. Ele curtiu, ele queria saber. Ele não deixou o telefone. Ele quer o telefone do Mota. Né? Aí, sei lá. Depois a produção passa. Deixa eu te avisar um negócio. Esse negócio do Mota ser gay é apenas o personagem. É uma farsa. Mota é hétero, Mota é casado, Mota tem filho, Mota tem mulher. Mota é casado 2 vezes, ele é só o personagem, amigão. Ele é casado com a Clarice é uma moça muito bonita. Ele já tá 6, 7 anos casado, é verdade. Tô vendo a cena, ele sentado agora no sofá e chutando tudo. É verdade. Clarice, ele é casado com a Clarice. Tudo brincadeira. Eu vou falar pra você. A Cristina e o João. Tava ouvindo o trote que o Ben já passou no Domênico, isso uns anos atrás, tava vendo no... YouTube, puta que pariu, aquilo foi engraçado. Cala a boca! O Domênico é o cara mais fácil de passar trote, é impressionante. É porque ele é muito tonto, né? É teu pai que te pôs no mundo. Ele é muito tonto. Tranquilo. Teu pai que te pôs no mundo. Toda tranquilidade, amigo. Tá bom, você já causou muita discórdia, chega, velho. Então, beleza, pessoal, aquele abraço pra você. Nem lembro disso aí, mano. Tchau, gostosa. Diga. Posso fazer um merchan? Pode. só a Bozano me propõe um barbear fenomenal. Errou não, e não ganhou. Só nova não linha. Não. Só nova não. Linha Bozano me propõe. Me garante. Me garante. Um barbear fenomenal. Isso, mudou e errou. Mas mudou, hein? Mudou, mas, amigão, errou. Agora você pode concorrer a um kit da Ola, cara. Você tem que falar a nova frase da Ola. É a Bela Lada, né, Perém? Aí o resto não. Boa, boa. Ganhou, velho. É uma das frases. Então, você pode falar de balada Never Ends, ou você pode falar Ola, viva a pegação. Como você falou, legal, Ola, de balada Never Ends, ganhou. Você ganhou o kit da Ola. Muito legal. Tá bom? Legal, bacana. Então, um abraço pra vocês, hein? Continua com esse trabalho ótimo que vocês fazem. Falou, fera. Alegrando o nosso trânsito aqui. Eu, pra falar com vocês, saí do meu busão aqui. Prazer enorme. Aquele abraço. Aproveitar aqui e comer uma pipoca e já era. Vamos partir. Boa. Cara. Valeu, cara. Obrigado. E não alimente os pombos, hein? Porque agora vai levar multa. Ah, é? É, não pode. Tem. Ah, beleza. Esse papo agora. É, né? ele tá, a cidade tá tranquila, ele tá buscando melhorias pra cidade. É, não, diferente. Tá de boa. Multa, sim, tá de a cidade boa. Tá legal pra ele fazer. Ah, assim. Tá bacana. É, tá legal. Ó, oh, vou tá te bacana. Falar, RG. Não pode alimentar pombo. Mas a gente alimenta indiretamente. Sim. Seres muito mais sujos do que pombos. Verdade. É. Que estão espalhados por aí. É. Pior que é. Tem obrigado um Jair, a concordar tem, com você. Tem um Jair. Você tem razão, mano. É. Então falou, aí. Amigo. Um abraço. Falou, abraço. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Agora o Narigudo vai falar das baterias Eliar. E você sabe o que é uma bateria original de montador, amigo? É aquela bateria que já vem com os carros quando eles saem da fábrica. É isso aí. A bateria Eliar é equipamento original em mais de 80% das montadoras. Isso para carros, caminhões e motos. E quem mais entende carro, reconhece e atesta a qualidade da Eliar. Então faça a escolha certa e na próxima troca de bateria, escolha Eliar. E vai muito além da partida e é a bateria do Neymar Júnior. Um abração para todos os distribuidores e revendedores da bateria Eliar, Zombinha. Algumas informações do São Paulo. Atenção, você São Paulino, olha só... Os jogadores relacionados para amanhã. Você vai ver, tem muita novidade, olha aí. Um dos goleiros, Renan Ribeiro e Léo. O Rogério não está relacionado. Né? Laterais, Matheus Reis. Base, Reinaldo. Liriel. 10 segundos de silêncio. Auro e Bruno. Zagueiro, dois zagueiros. Só tem dois zagueiros entre banco e titular. E de qualidade duvidosa. Não, não, o Lianco, esse Lianco, esse garoto Lianco, né? Esse garoto Lianco, eu acho que ele ainda vai ser um bom zagueiro. E o outro, quem é? Promissor, o outro é o Edson Silva. Ah, então. Mas o Edson Silva, ele tá na média do futebol nacional. Aqui, sou, sabe, peraí, sabe, não tem ninguém no banco? Hã? Só tem dois zagueiros e não tem nenhum no banco? No, pra zagueiro não tem. Se for expulso um zagueiro, ferrou? Tem que improvisar. Ele não pode jogar no 3-5-2, porque não tem três zagueiros. Aí põe o Reinaldo, Aí tem que deslocar o Reinaldo pra zagueiro. É outra coisa, né? Ah, volantes. Hudson. João Schmidt. João Schmidt e buscou um garoto da base, o Jefferson. Jefferson. Meias, o Daniel, aquele que tava com o joelho. Entrou bem contra o. É, mas esse garoto, ele não é. Ele também é promissor. É, evidente. Bom, o Azedão assiste jogos. É, percebi, foi bem. Ele puxa muita sardinha pro Palmeiras, o Cláudio Azedão. Coral de evidentes. Um, dois e já. Evidente! Aí nos meias, então, tem o Daniel. Aí sim, um pouco menos de desfalques, né? Michel Bastos, Paulo Henrique Ganso e Centurion. E na frente, só João Paulo, que é da base, Rogério, o Neymar do Nordeste. Esse João Paulo é bom jogador, hein? O João Paulo é bom jogador. Sempre achei ele bom jogador dele, tirando, eu vi a Copa São Paulo. É, João tirando, Paulo e Daniel, né? Tirando o Michel Bastos aí, o Ganso vai jogar? Vai. Tira Michel Bastos, o Ganso e o Centurion. Você falar o nome rápido dos jogadores, você não liga o São Paulo. Não, jogar de crajá, né? Atacante, olha, João Paulo, Rogério e o Wilder. Você não liga, olha, cara. Ah, Centurion, cara de erro. Então, se amanhã o São Paulo... Caraca. Lógico, pode ganhar, claro, pode jogar. Joga em casa, toda aquela história. Mas o Inter joga completo? Ô, Ganso, amanhã é dia de botar a bola embaixo do braço, hein, velho? O Inter joga completo ou não? Acho que é o que o D'Alessandro tá fora. O D'Alessandro tá fora, o resto todo mundo. O Inter, eu não sei, Dodô, mas... O Alisson não joga, que tá na seleção, o goleiro... Estiver... O Alisson não joga, tá na seleção. Alisson. É, o goleiro, que é bom goleiro. O Mano diz que é o goleiro mais bonito do Brasil. Mas o Muriel é bom. Não, o outro goleiro também é bom. O Mano diz que daria pro Alisson. Que era sereia joga, né? E eu acho que o D'Alessandro não jogou, o último não se chama. E hoje na coletiva o Aidar disse que o Luiz Fabiano precisa jogar muito para justificar uma renovação. Pronto. Precisa jogar para justificar uma renovação. Já não vai. Mas é evidente. Mas ele já tinha avisado. Evidente. Coral de evidentes. Evidente. Um, dois e já. Evidente. Evidente. Isso não vai dar certo. A frase completa, né? Ele precisa jogar para justificar uma renovação. Ele deve voltar semana que vem com a mesma vontade de sempre. Temos uma preocupação. Ele é um ídolo e podemos perdê-lo. É, já perdeu, velho. Pô, em maio, quando foi maio, junho, a idade já tinha falado que não ia renovar. Já foi, né? E também hoje falou a respeito do novo plano de gestão com... não, mas... Bullshit. Você acha que não vai fazer nada? Imagina, não vai fazer nada. Você acha que não vai contratar ninguém? Pra que área? Não, pra... Eu colocar um CEO lá, já estão fritando o cara, tem desde 2 meses. Imagina. É muito falatório, viu, Sobrado? Blá, blá, blá. Eu não sei o que é pior para ele, se é ficar criando essas circunstâncias aí para tentar administrar e não ter que falar do dono lá do Pão de Açúcar. Lá, do, não Abílio, é dono do Pão de Açúcar. Não é mais. Do ex lá, do Abílio Diniz. Não é mais. Faz tempo. Não é nada, isso aí não vai acontecer nada. Bom, notícias do Tricolor, tá bom? E você tá ligado aí na promoção... Avião do Estádio 97? Tem que anotar quantas vezes você ouve passar o avião do Estádio 97 durante o programa, tá bom? A partir do dia 28 de setembro, o primeiro que entrar no ar, que tiver com passaporte em dia e acertar em única chance quantas vezes ouviu passar o avião do Estádio 97 em qualquer dia do programa. E você, ouvinte que entrar no ar, é que vai escolher o dia. Ah, quero dizer quantas vezes passou o avião no dia 18 de setembro, por exemplo. Você que vai escolher o dia. Se você acertar em única chance, for o primeiro que entrar no ar no dia 28 de setembro, tiver com o passaporte em dia, rapaz, você vai viajar para Barcelona com acompanhante para ver YouTube e, ó, com ingressos para assistir o show na Red Zone. A Red Zone é o melhor lugar para assistir o show do YouTube. É o mais caro. O ingresso na faixa de 600 euros. Ou seja, nós estamos falando de ingresso a mais de 2,5 pau, meu amigo. O euro deve estar 4,20 e pouco. É, cara. Então, ah, tudo louco. Bem, um euro subiu. É o que mais acontece. Então, amigo, participe, anote quantas vezes você ouve o avião do Estádio 97 passar. Olha só, você vai viajar para Barcelona, que é um lugar maravilhoso, gostoso demais. Sim. Uma das cidades mais bonitas do planeta para você fazer turismo. Fato. É, porque é uma cidade turística para museus, para cultura, para gastronomia, para compras, para tudo. Praia. Você chegou a ver a praia ou não? Sim, e muito bonita, diga-se de passagem. É, rapaz. Onde alguns jogadores, assim, sabe, fraquinhos, como Messi, tem casinhas. Vamos assim. Tomar um solzinho? É, imagina. É. E você ainda viaja através da Singapore Airlines. A viagem pela Singapore Airlines, pelo avião da Singapore Airlines, é uma coisa à parte. Você não tem noção do que é, tá bom? Meu Deus do céu. Então, aproveite, anote quantas vezes você ouve o avião do Estádio 97 passar. Quer saber mais, regulamento completinho? Visite o nosso site, 97fm.com.br, tá bom? Vá lá, página de promoções e leia o regulamento. Apoio Singapore Airlines, que está com uma promoção muito bacana de passagens em classe econômica, tá? A partir de $808 para Barcelona. Sim. Mas a promoção só vai até o dia 30 de setembro, tá bom? Visite lá o site singaporeair.com ou consulte seu agente de viagens. Também apoio da Agência Catalana de Turismo. E tudo isso acompanhado sempre do seu passaporte, hein? Sim, não, passaporte em dia, senão não viaja. Apoio da Agência Catalana de Turismo. Catalunha, um destino incrível para os seus negócios. Ó, tá passando o avião. Anota aí. Esse avião é bom, hein? Que beleza! Que beleza! Ô, Sombra, um cara. Um cara que o Abílio Diniz tá tentando colocar no São Paulo é um cara muito bom. Quem? Pra gerente de futebol. Quem? Ele tá tentando lá, eles já conversaram. O Thiago Escuro. Thiago Escuro já veio aqui várias vezes. Inclusive, o Thiago Escuro trabalhava na época do Pão de Açúcar futebol, lembra quando o Pão de Açúcar montou um time? Sim. O Thiago Escuro é um cara que começou a trabalhar com o Bruno Oro. Depois ele que tocou lá o projeto do Aldax junto com o Bruno Oro. Depois ele foi ser o gerente de futebol. Hoje ele é gerente de futebol do time da Red Bull. Sim. E é um cara que estuda, é um cara que se preparou. É um cara que o Abílio Diniz, eu tenho informação. É um cara. O Abílio Diniz tá conversando, indicando, tentando colocar ele para ser gerente de futebol do São Paulo. Entendi. Ô, Sombra. É um bom cara, viu? Você pediu a escalação do Inter, né? Ah, vamos pois lá. Não, vamos lá. Onde você anda, velho? Oi, Pretzel. É, boa noite a todos. Você continua dando curso ou não? Eu tô pulando de galho em galho, né? Ah, empregado, tá certo. Vamos lá, no gol, Irã. Irã, não é o Muriel? Ronaldo, Alves, Lúcio, Denis e Denilson. Pô, mas já é 94. Elivelton, Hockenbach, Marcelo Rosa, mas Leandro tá Guerreiro. Não, isso é 94. Diogo Rincon e Rodrigão, né? Técnico Zé Mário. Isso é 94, 95. Porra, você tá maluco? Esse Inter é de quando, Impretzel? Eu falei que ia passar a escalação do Inter, né? Não, ah, só não disse de quando. Agora o torcedor colorado chorou de emoção. Quando ele lembrou do... Qual é o nome do goleiro? É o Irã, né? O Irã tem uma carreira muito semelhante à do Rogério Ceni. É impressionante. Irã, com certeza. É. Ainda olha. Tinha Fabiano Souza esse time também, né? Tinha Fabiano Souza. Gente, boa sorte ao Inter aí, né? Estádio 97 da Energia 97 tem o oferecimento do Grupo Esser. Ô, Landucci. Oi, amor. Deixa uma carta registrada em cartório. Por quê? Porque se acontecer alguma coisa, tem diabo. Não fala isso, que o Pécio é parceiro, ele gosta da imitação. Ele falou pro bar. Ah, então mudou. Olha só, amigão. Todo mundo conhece alguém que tá procurando um imóvel, né, Dodô? Bom, eu vou te dar a dica. Procura uma empresa que tenha reputação e cliente satisfeito de verdade. E eu vou te falar, só a Esser é assim. Eles têm negociação flexível, atendimento transparente e personalizado e uma baita qualidade no acabamento, localização privilegiada e imóveis com alto índice de valorização. Quem possui tudo isso não tem como não ter clientes satisfeitos. Para vocês terem uma ideia, 92% dos clientes comprariam essa de novo. Por isso, se eu fosse você, também comprava ou investia no Esser. E conheça também a Esser Store. Vá amanhã conhecer, vale a pena, viu? Esser Store fica na Avenida Adolfo Pinheiro, 1187, em Santo Amaro. Lá você vai encontrar vários lançamentos da Esser, um pessoal super bacana para te atender. Avenida Adolfo Pinheiro, 1187, em Santo Amaro, que é a Esser Store. E acesse esser.com.br ou ligue 3066-0900, 3066-0900. Esser, construindo com valor. Um abração lá pro Rafa, pro Alan Hor, Paula Gil, pro Guilherme, corintiano e toda a galera da Esser, Zombinha. Vou trazer mensagens que vieram através do aplicativo da Energia no oferecimento da BV. Pensando em trocar de carro? Acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV, você sempre pode mais. Marcelo Fagundes, mandando aqui mensagem pra nós. Fala pro Portuga sem time continuar falando mal do meu Santos e começar a elogiar o Corinthians. Que aí os gambá vão começar a cair. Você é louco, esse cara é zicado. Mas eu nunca falei Marcelo mal. Marcelo Fagundes Celestino. Ô, Fausto Celestino, gambá, eu nunca falei... o traseiro da tua velha. Eu nunca falei mal do Santos, cara. Santos tá um bom time. Também um abraço e aqui. E não quero que você fale bem também, não. Também não vou falar também. O Emerson Nunes, ouvindo o Estádio 97, obrigado. O Guilherme Machado, Sombra, o cartão que o Pato levou contra o Joinville foi por reclamação, ridículo. Então... Mas fez propósito pra não jogar com o Corinthians mesmo. O Adriano Barros, estou não ia poder jogar? É o Inter. Ah, desculpa, é o Inter. Estou acompanhando vocês pela câmera, estou surpreso. Não imaginava que o Portuga não tivesse pescoço. É isso? Ah, eu perdi ele. Ah, olha, cara. O Fernando Silva Alves, mano, empresta buzina pro RG. Por quê? Ah, o nosso é para olha, que é isso? O nosso é para o Aldo, velho. O Joel tem buzina aqui, não. Boa noite, galera. Gosto muito do estádio. Aí, mano, você não acha que se o Corinthians atropelar o Palmeiras como é previsto, a CBF já pode entregar a taça? E chupa Dodô, ele fala. Cara, você vai ver. Você nem ele acredita nisso aí. A taça já vai estar lá no domingo. Se o Corinthians vencer o porco, já pega a taça e leva para São Jorge. O Alexandre Rodrigues do Santos. Vocês são sensacionais. Valeu por fazerem as tardes mais divertidas. Chupa, Domênico. O Thiago Caroli. Essa desculpa que o horário atrapalha o jogador é furada. Qual o horário dos treinos pela manhã? E chupa, nossa, Dodô, não tem nada a ver, chupa, cara. Dodô, não fala que você não sabe, cara. Falou uma bobagem. Te elogiou, Domênico. Gente, olha, peraí. Vocês podem considerar bobagem, mas, gente, deixa os ouvintes terem as suas opiniões, por favor. O Matheus Pereira. Você respeita a opinião dos ouvintes, Domênico? Fala, amigões. Aqui é o Matheus de Londrina. Gostaria de saber por que pararam de fazer os bastidores do estádio no YouTube. Quem parou? Ah, eu não sou de caguetar ninguém. Olha a denúncia forte, Vilela. Eu não vou caguetar ninguém, foi o Vilela. Quem parou? O Vilela tá de sacanagem. O Vilela, ele chegou pra mim um dia e falou assim, meu... Ele falou assim, pô, tô trampando pra caramba, velho. Pô, o Sova tá de sacanagem. O Vilela meio período? É. O Chega uma dessas três? Aí ele falou assim... Cadê os bastidores? Falou assim pra mim, RG. Porra, meu Sova tá de sacanagem. Cinco e meia tem programa, agora eu vou fazer bastidor, velho. O André de Souza Costa. Queimou o cara, e tá puto. Sacanagem. Muito mimimi de jogador. Jogador de tênis joga sexta, sábado e domingo. Joga 3 horas, não reclamam. E outra, jogador de várzea, quando é torneio bom... Ah, geralmente não. Geralmente jogo bom de várzea começa 9 da manhã, bacana. Ah, mas várzea não tem. 9 da manhã. E o cara trabalha a semana inteira, mas ele joga por gosto. É. E ele acorda tão cedo, ele se alimenta também, corre pra caçar. Mano, ô populista. O Alexandre Monteleone. Esse mano só coloca argumento que defende o time dele. 11 horas é absurdo. Se ele gosta, põe o Corinthians pra jogar às 11. Absurdo. É legal. É legal porque dá tempo do público voltar pra casa no mesmo dia do jogo. É verdade. Vamos falar já o porquê que ele vai voltar mais cedo pra casa. Kleber da Cunha Silva, Benja, sou seu fã. Obrigado. Mas você só vai de boa. Vai de busão, aí você vai ver qual é o melhor horário. Amigo. Aí, ó. Tá vendo? Cristiano Isaías da Silva. Vem cá, gente. Tem carro? É algum crime nesse país? Não, eu posso ir de carro? Não, mas eu posso. Só perguntar, eu posso ir de carro? Não, mas as diferenças sociais são latentes. Mas eu não tenho culpa. Você é boy, assume. Eu posso ir de carro? Bate no peito e fala, eu sou boy. Tô perguntando, eu posso ir de carro? Bate no peito e fala, eu sou boy. Posso ir de carro no estádio? Eu tô atrapalhando alguém. Mas ele não tá falando que você tá atrapalhando, ele tá falando porque é ruim e quarta-feira, 10 da noite, pro jogo. Mas eu não falei que quarta-feira. Bate no peito com a pulseira de ouro e fala, eu sou bom. Eu não falei que quarta 10 da noite nós é bom. Mas só não bati, foi quarta horas. 9 horas. Eu falei que agora de domingo 16, às 4. E 16 horas. Eu não falei que 22 horas. Uma hora, velho. Mas ir pra um jogo de transporte público, você já vai curtindo o jogo no trajeto. Falou. Falou o cara que vai, o Zé Busão aqui. O falou. Mota, olha, ai, que susto. Nem a Arena ele vai. Vou de metrô. Aí vocês perguntam por que a gente usou o Mota. Ele manda uma mensagem, chega a ser até ridículo, mas eu vou dizer, porque assim, daí diz que não dá oportunidade, mas assim, o que vocês acham de marcarem o jogo? Se tiver quente, joga. Se não tiver, remata. Ah, mentira, Ju. Ele não falou isso. Não, tá aqui, gente. Tá aqui. Não falou sério, isso. Não. Sério, não, sério. Não, sério. Não pode nem ser. Cara estúpido, não, igual, falou, remarca, isso. Devolve o ingresso. Não, não pode ser. Não. Aí devolve pra ir via as 4. Ah, sei lá quando, mas é... Não, espera até a sombra chegar não. E tem o jogo, a gente, às vezes a gente corta o microfone dele, você sabe por ele que corta. Ele fica triste com você, quando você faz. Ah, mas eu não ligo, não tenho ele, coração. Eu sei que você não liga, mas ele fica triste. Ele chora às vezes. Ele chora às vezes lá. Mas aí, ele chora. Às vezes ele chora. Ele chora às vezes. Às vezes. É a sofrência, é a sofrência do rádio. Sombra, é até soluça no sombra. Soluça, orra. É a sofrência do rádio, tomar café. O Mota é a válvula de escape do baixinho. É verdade. É o brinquedinho do sombra. Ele mete uns espetados ali. Ai, não. O brinquedinho do sombra sou eu. Ah, você é outra coisa. Ai, sensacional. Outra coisa. Ah, meu Deus do céu, vamos falar da HDI Seguro. Você tá no seu carro esperando o sinal abrir e de repente batem no seu automóvel. Você desce pra ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é quem? O Cauã Raymond. Ah, o Domênico delira. Essa batida vai juntar gente pra olhar, hein? Mas relaxa, o Cauã tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. Assim, o conserto não vira aquela novela. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Sempre tem um perto de você. Vai fazer ou renovar seu seguro? Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. HDI Seguros é de Bate Pronto! Estádio 97. Que termina por aqui. Volta na segunda-feira, às 5h30, no oferecimento da Esser, construindo com valor. BV, pensando em trocar de carro? Acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. Engove, vai pra balada? Bom, engove pra você! Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Se medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Estádio 97, RG, quem ganhou a camiseta com produção da fitcamisetas.com.br? Leonardo de Jesus Miranda. Olha o Leonardo! Ô Sombra, queria agradecer aí o parceiro aqui, Bruno Tulini, que torce aqui pra todo mundo. Boa, o velhinho. Kiko do Empora no Ponto, pra galera se embriagar aí. Muito obrigado. Eu vi um saquinho de batata frita subindo. Essa batata é boa, hein? É boa demais. E tem uns temperos bons também aí. E fora essa batata, às vezes ele tem uma embalagem lá que tem cenoura, batata doce e mandioquinha. Empora é no Ponto, parceirão, parceirão. É como se fosse uma batata frita. Que ela é fatiada, é como se fosse de forma... fatiadinha. Chips. Sabe, chips de batata doce, mas era, mandioquinha e cenoura. Chips. É bom pra chips. Caramba, velho. É bom. É bom, é bom mesmo. É bom. E um abraço também pro Maurício do Picadeiro que tá ouvindo nós e pro Jim Carrey do Debi & Lloyd que veio aí hoje assim. Você viu? Tava ali. É, ele fez Debi & Lloyd. É verdade. Muito bem, todos que ganharam também os bonés Estádio 97 Vista Aérea. Telefone 3031-2288. E visite a loja do estádio97.com.br. Ó, tá com um monte de produtos do seu time. E ó, mochila do estádio, boné do estádio, os moletons do estádio. Aproveite, hein, porque parece que o frio resolveu voltar. Eu quero mandar toda a força do mundo aí, o JJ, o Juvenal. Ele foi internado. O Juvenal não está bem de saúde. Vou mandar aí todo o pensamento positivo pro JJ aí que se recupere. E melhore logo. É. Tá certo. E mandar um abraço também. Um abraço pro Juvenal. Pro Paulo Henrique, um motoboy que me trombou aqui na Pamplona aí também. Gente fina, é nóis, valeu. Falou assim, ele trombou, se bateu, passa no HD e bate pronto. Boa, então, tá bom. Do bate pronto. É isso aí. Um abraço pra todo mundo, até segunda-feira, até mais Estádio 97 ao vivo aqui na Energia. Tchau. Programe-se. Energia Máxima. Música! Uma hora com as melhores músicas. Energia. Finalmente o mistério se desfez. A nossa querida véia foi encontrada presa na torre de um castelo. E a Energia 97 fará uma festa convidando você a salvá-la. Vem aí, a festa da véia no castelo. Por favor, alguém venha me salvar. 16 de outubro, no Monte Castelo Eventos. Com duas pistas. Em dois castelos medievais. No Castelo Avalon, a pista Lords of St. Paul. Com os DJs do Energia na Véia. E o retorno da banda Metrô. Castelo Rei Arthur, a pista Kings of ABC, com os DJs que se destacaram na história dos grandes clubes do ABC. E mais. Quem libertar a véia da torre ganhará uma cabine pro navio Energia na Véia, temporada 2016, com direito a acompanhante. E por favor, alguém venha me salvar. Festa da Véia no Castelo. 16 de outubro, no Monte Castelo Eventos, em Mauá. Ingressos à venda no site ingressorapido.com.br. Também nas lojas Tentibit, lojas Sofner do Shoppings, LZ Music, Galeria Ouro Fino, na Energia 97 e na Embaixada Dance Music. Informações no site festaenergianaveia.com.br. Realização, promoção exclusiva. Energia 97 FM. Skrillex e Diplo. Energia. Precisando de dinheiro? A BV tem várias opções de crédito. Crédito pessoal, consignado, financiamento e refinanciamento de veículos, empréstimo, garantia de imóvel e muito mais. Faça um crédito com a BV Financeira e deixe a sua vida muito mais fácil. Telefone? Liga agora, hein? 3003-7888. 3003-7888. Com a BV você sempre pode mais. Informe-se sobre o CET antes da contratação do seu empréstimo. Deputado Campos Machado, presidente do PTB de São Paulo. Meu amigo, minha amiga, o PTB está completando 70 anos de luta pelos direitos trabalhistas. Anos de espinhos e de flores. Anos de história, de muitas histórias em nosso país. Este é o partido de todos nós. PTB, 70 anos de lutas e conquistas. A história que todo partido gostaria de ter. Referência de música eletrônica no Brasil. Energia.

When the sun is going down and there's nobody around, when I'm lost, you got me down. You pick me up when the sun is going down and there's nobody around, when I'm lost, you got me down.